Eu vou perguntar e vocês vão desenvolvendo aí, viu? Porque eu não tenho pauta, não tenho nada, então. Pauta livre. O pauta livre. Não, menos, Modesto. Ele já tá botando selo já. Adora um pau livre. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever! When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. É isso aí, pessoal, podcast Whatever 158, o que você queria ser quando crescesse, ou o que você quer ser quando crescer, porque muita gente aqui, eu acho que nem cresceu ainda. Estamos aqui com o podcast Whatever com uma equipe garbosa e fantástica, com o seu Luiz Modeste. Meu amigo, minha amiga, eu não chuto santa. Seu Romanik Zedek. Cara, nem sei o que dizer pra minha introdução aqui. Ele volta dos recôncavos corintianos, seu Thiago Duende Amarelo. Eu tô aqui tomando meu Nescau. É, o podcast de hoje, de novo aqui sem o Freud e sem o Rafael, para a alegria de vocês, que não gostam da narração do Rafael. Estou eu aqui, Marcelo Soares, vamos falar aqui sobre o que a gente gostaria de ter sido quando nós éramos crianças, em homenagem ao Dia das Crianças, esse dia alegre e festivo. Todo mundo que tem filho adora, né, que tem que levar os filhos pro parque, botar um monte de crianças para fazer barulho e tal. E a gente tá aqui para falar sobre isso, né, sobre essa alegria que era ser criança e você pensar, ah, quando crescer eu vou ser alguma coisa tão legal. E hoje em dia, a maioria das pessoas não é o que queria quando eu queria dizer primeiro que isso é uma puta hipocrisia. O Thiago pode dizer melhor que ninguém. Todo dia é dia da criança, cara. A gente vive pra porra dessas crianças que a gente tem. O Thiago tem os filhos, eu tenho irmão mais novo, cara. Meio que faz às vezes de filho, às vezes. Cara, tudo que a gente faz em relação a criança, velho, é foda. Quem tem criança na vida não perdeu a vida, velho. Sabe o que é mais engraçado, cara? Agora que eu sou pai, eu posso falar com propriedade. Sexta-feira, assim, a gente vai almoçar numa hamburgueria lá perto do trampo. Do lado, assim, da hamburgueria, tem uma Americanas. Então a gente sai de lá, vai pegar um sorvetinho Americanas, mais barato e tal, pra gente poder voltar pro trabalho. E, pô, e no meio daquela zona, assim, da galera do trabalho e tal, eu vou pra parte infantil da Americanas, e vou pensando no meu filho, puta, vou comprar um carrinho, um brinquedinho novo pro moleque e tal. Nesses dias eu comprei um minigame. É tipo aquele estilo Tetris, assim, só que é do Batman, tá ligado? Puta, que da hora, meu. Vinha um reloginho, vinha uma lanterninha e tal, e esse minigame. Falei, cara, vou comprar pro meu filho. Comprei. Já cheguei no caixa, o pessoal tá me olhando torto, né, cara? Puta, que esse cara barbado tá comprando um bagulhinho do Batman, né, velho? Mas aí já, cara, a minha autoridade de pai que eu agora posso exercer. Falei, então, vocês, né? Eu sou pai, você é pro meu filho e tal. Falei, ah, não, legal, bacana. Agora ficou usando desculpa, né? É, lógico. Aí cheguei em casa todo contente, puta, comprei um presente pra você, filhinho, não sei o que, vem cá, vem cá. Puta, aquela festa assim de 5 minutos, aí ele desencana e vai brincar com a garrafinha pet, velho. Tipo, eu gastei 30 conto no puta do pack do Batman, assim, tá ligado? Aí o cara brincou de 5 minutinhos, é legal, brinca, é, tá bom, vou brincar com a garrafinha pet da Coca-Cola agora. Mas o João Pedro fazia a mesma coisa, cara, dava um presente, brincava com a caixa. Criança criativa, né? Ao invés de brincar com a caixa pra fazer alguma coisa diferente que ela não conhece. O pessoal hoje comentando no almoço, dizendo que, ah não, meu primo, a gente bota uns brinquedos pra ele brincar, ele quer ficar brincando com o notebook, quer ficar brincando com o tablet, só que ele não brinca com o tablet, ele pega o bicho e joga no chão pra quebrar. Eu só ouvindo, eu tipo morrendo de rir, cara, porque pra mim, eu não tenho filho ainda bem, não sei quando vou ter, espero não tão cedo. É, eu saiba, né? É, então. Estamos no mesmo caso, oficialmente eu não tenho filho. Tem seus prós e seus contras, claro, né? Você ter filhos e tal. Eu imagino que deve ter o lado negativo, que é as preocupações, o aperreio que a criança dá, mas que é exatamente o lado muito positivo, né? Todo mundo, quando era criança, ninguém pensava apesar que eu acho que algumas pessoas pensavam em ser pais, né? Tipo, eu acho que quando você é jovem, quando é criança, Sempre tem aquele negócio, né? Quando tiver meus filhos, eu vou fazer diferente as coisas. Quando tiver meus filhos, eu vou deixar ficar dormindo até tarde. E não sei o que, tal, tal, tal, né? E quando você cresce, você tem esse outro parâmetro, né? Eu queria perguntar ao Duende, assim, quando você era criança, você tem alguma coisa que você pensava que nunca ia fazer como pai e faz e tá fazendo? Calma, deixa eu entender a sua pergunta, que eu tô muito lerdo, né? se você tinha na sua cabeça, isso eu jamais vou fazer como pai, e fez? Eu acho que não, cara. Por enquanto ainda não, né? Eu me lembro assim. Mas provavelmente eu vou lembrar no decorrer do podcast. Eu vou falar, puta, lembrei que eu tenho um delay de 2 dias, mas eu vou. Eu tô resgatando a memória aqui agora, assim, de baixo e pronto, não lembro, velho. Eu lembrei de uma coisa agora, bicho. Você deve ter passado uma coisa parecida, essas coisas. Eu comprei de Natal pro meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 1 ano e pouquinho agora, Giovanni. Coisa mais linda do mundo, velho. E aí, no Natal, eu comprei. Ele não tava andando ainda. Comprei um tapete da Fisher-Price. Caro pra caralho. Um tapete que é meio inflado assim. Com uns arcos que ele ficava balançando e tal. Uma semana depois, ele começou a ficar de pé e andar. E aquele tapete não serve pra porra nenhuma. Eu paguei uma nota naquilo, cara. Ah, que pariu, velho. Mas sempre assim, cara. O Danilo começou a andar com 8 meses, cara. Faltando uma semana pra fazer 8 meses, o bicho começou a andar. Agora eu lembrei exatamente a data que ele começou a andar e o tapete ficou obsoleto. Foi quando o Corinthians foi campeão mundial. Olha aí, beleza. Eu vou demorar, né? Se você quiser, foi. Ele tá aprendendo a fugir da polícia já. Se ele for corintiano, tá esperto. É. O fato é que meu irmão é agente penitenciário. Ele falou: meu filho não pode ser corintiano, velho. Que preconceito fodido. Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Ladrão! Não tenho filhos, eu sempre fico imaginando quando eu era criança, eu sempre ficava imaginando, não, eu quando for tiver filho, vou deixar o filho dormir até tarde, porque eu queria dormir até tarde. Todo mundo quer ficar assistindo televisão, quer fazer baderna e tal. Mas eu acho que quando um dia que eu tiver filho, eu não vou deixar nem fazer nada do que eu pensava em fazer, em deixar fazer, né? Nada do que eu faço, na verdade. Cara, tô tentando lembrar aqui alguma coisa que quando eu era moleque, eu falei que não vou deixar esse moleque fazer, cara. Mas eu nunca fui um moleque muito... Ah, não, cara, fui sim. Já falaram. Mas teu filho é novo pra caralho ainda, né? Ele tem uns traços, assim, de juggernaut, assim, tá ligado? Cara, ele sai correndo. Bicho, ele já parou com a testa no armário, já parou com a mão na parede. Mano, ele faz umas loucuras, assim, dá uns... Acho que engata a quinta e sai puxando tudo, assim, tá ligado? O moleque é meio destrutivo, assim. Ah, esse negócio do que o Marcelo... Não, que o Marcelo falou, foi o Modeste, de pegar o iPad e jogar no chão. Nossa, velho. Eu chego de trampo com o meu iPod no ouvido, que eu só consigo andar na rua ouvindo música, senão eu caio. E aí eu chego em casa, cara, e tipo, ele vem fazer uma festa, assim, papai, papai. Ele tá falando papai, né? Papai, papai. Aí então eu pego ele no colo, ele tira o fone meu da orelha e coloca na orelha dele, pra ele escutar a música. E nesse dia eu tava muito quebrado, tava cansado, cara. Tô com dor no corpo pra caralho, mó estresse do trampo. Cheguei em casa, ele fazendo festa pra mim e tudo. Aí o que eu fiz? Na minha cabeça, eu falei, ah, eu vou dar o iPod pro menino, ele se vira sozinho, né? Porque já tem 1 ano e 3 meses, ele se vira, já é grandinho, né? Já é grandinho. Aí eu fiz essa imbecilidade, catei o iPod, dei na mão do moleque, coloquei os fones na orelha dele, sentei no sofá e fiquei. Foi o tempo de eu sentar no sofá, assim, tava jogando o iPod na porta, assim, ó. Filha da puta. Quando o João era pequeno, cara, eu tinha... Olha só, pra vocês terem uma ideia do anacronismo do troço. Eu tinha no meu guarda-roupa uma gaveta só de fita cassete. E tinha altas coisas, puta, altas gravações que era difícil de ter, porque na época não tinha... A internet não tava tão popularizada, assim, era tudo direto de discado. Então, até pra pegar música era foda. Então, pô, você conseguir uma fita de um show legal era coisa rara, assim. E eu tinha o maior cuidado com as minhas fitas e tal. Eu chego em casa, o João Pedro sentadinho com a gaveta aberta e puxando as fitas de dentro do rolo. Desenrolava. Cara, ele tava fazendo com uma fita de uma gravação do show do estúdio ao vivo dos Titãs, cara. Da turnê do Titanomaquia. Que hoje não tem nem fudendo isso. E ele fazendo que nem confete, que nem se pintando. Aí ele virava e dava aquele riso. Vou fazer o quê? Vou bater nele? Não. Nossa, ai, que bonitinho. Ele rindo com aqueles 2 dentinhos na frente. Não, tu desarma, velho. Aí falando agora mais na questão do tema mesmo do podcast, né? É a questão de quando a gente era criança, a gente sonhava com fazer muitas coisas, né? Tem aquele sonho básico de criança, de menino, principalmente, é de ser astronauta. Eu sonhava em ser astronauta. Tinha total convicção que ia sair voando no espaço tranquilo. E hoje em dia eu vou assistir Gravity, lá do Afonso Cuarão, com o cu na mão, né? De pensar que eu podia ser um astronauta fazendo aquilo. Até porque nada supera o astronauta, né? Não, com certeza. Nada supera o astronauta, velho. ou a minha infância era muito humilde ou muito burra, cara. Porque eu sempre achei legal coisa tecnológica, coisa com um monte de botão pra apertar e tal. E eu achava que um cara que devia ter um emprego maneiro e tinha um monte de botão pra apertar era um motorista de caminhão de lixo, cara. Cara, a gente ia fazer uma dupla muito foda. E eu queria ser motorista de caminhão de lixo. Eu falava isso pras amigas da minha mãe olhava com desgosto, falava, por quê, meu filho? Foi um gancho perfeito pra mim quando era moleque, porque eu, quando tava na rua, achava demais, cara, os lixeiros passando dando bica no saco de lixo pra voar no caminhão, tá ligado? Eu achava demais aquilo, cara. Eu falei, puta, eu quero ser lixeiro pra chutar os lixos e cair no caminhão, tá ligado? Então eu quero, foda-se, eu quero correr atrás do caminhão. Tava lá o Thiago. Aí eu não sei se era, tipo, cara, os lixeiros passavam na minha rua, tudo retardado, dava bica no saco de lixo, cara. E ia sair arrastando os dois na rua, assim, rasgava os porra do saco de lixo. Eu achava o máximo aquilo, cara. Eu era retardado também, né? Aí minha mãe, numa dessas reuniões de escola, assim, rolou essa pergunta. Né? Imagina a pergunta da minha mãe, velho. Aí, então, o Thiago, então, o que você quer ser? Aí eu fiquei quieto, minha mãe ficou quieta. Aquele silêncio constrangedor, assim, sabe? Nos instantes, assim. Aí eu falei, quer saber? Foda-se, mano. Eu queria ser lixeiro. Pra pegar os lixos na rua, chutar dentro do caminhão, mano. Minha mãe só abaixou a cabeça. Um monte de pai na reunião, assim. Tipo, ah, eu quero ser modelo. Ah, eu quero ser presidente. Eu quero, não, tchau, quer tchau, quer ser lixeiro. Aí hoje eu virei designer, né, cara? Não fiquei muito longe ainda, mas beleza. Cara, eu fiz a minha mãe passar vergonha duas vezes no colégio. Porque uma foi motorista de caminhão de lixo. Isso foi antes de eu ter visto o show do Iron Maiden no Rock in Rio. Me chamaram meus pais no colégio, numa redação, numa parada lá. O que eu queria ser quando crescesse era metaleiro. E chamaram eles, acharam um problema, foi isso? Ia ser maloqueiro, alguma coisa assim, sei lá, né? Ia ser metaleiro, deixar meu cabelo crescer. Profissão, metaleiro. Se eu tivesse escrito satanista, não seria tão impactante, cara. É verdade, velho. Metaleiro e satanista lado a lado, velho. Ah, tá ali, velho. O que você quer ser? Quatro ou cinco anos de idade, e eu morava bem de frente a uma indústria. Quem for aqui do ABC, Rodia, indústria têxtil. E aí eu morava de frente com a planta e eu ficava vendo as tubulações, né? Vermelha, verde, azul, os canos amarelo, cano prateado, tipo... E eu queria saber pra que que servia tanta coisa assim. Por que aquelas cores? Por que tem que ser aquelas cores? Não podia ser, tipo, roxo, não podia ser laranja, entendeu? Tinha que ser aquelas cores ali. Queria saber os porquês. E isso foi evoluindo com o passar do tempo pra saber como as coisas são feitas, como as coisas são montadas. Eu desmontava muito minhas coisas, videogame, carrinho, tudo eu pegava e desmontava, né? Depois tentava montar de novo. Acabava sobrando um parafuso, uma pecinha ou outra, sobrava. Mas aí depois eu descobri que a profissão que eu queria era engenheiro, né? E foi assim que eu virei engenheiro. Então, desde pequenininho, assim, a primeira lembrança que eu tenho de o que eu queria ser quando eu crescer era engenheiro, assim, que eu descobri. Mas também já quis ser astronauta, lixeiro nunca. Rapaz. Eu sempre fui preguiçoso, eu vi os lixeiros correndo. Ah, pô, o tempo que correr não é pra mim, não. Eu achava demais, velho. Eu retardado. Cara, eu não tinha esse negócio de ser lixeiro na minha cidade, morar na cidade interior aqui, na Paraíba. Os lixeiros assim, só passavam de madrugada e eu dormia cedo, então não via os lixeiros. Agora, é bom que o Romanik conseguiu fazer o sonho infantil dele, né? Conseguiu ser o que era que ele queria ser quando criança. Eu, quando queria ser quando criança, eu fui fazer. Eu acabei sendo jornalista muito por conta disso. Porque quando eu era criança, assistia muita televisão. Era dia todo, que era mais que praticamente a babá, né? Da criança. E assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas. Eu ficava, pô, eu queria fazer isso aí. Eu quero fazer esse programa de TV. Eu quero ver o que é que faz, como é que faz a coisa por trás da televisão. Como é que produz e tal, não sei o quê. E acabei fazendo jornalismo por conta disso. Só que eu... Hoje em dia eu me arrependo, eu não gosto de ser jornalista, não gosto da profissão. Meu sonho de criança, um dos sonhos de criança, acabou me levando para uma certa profissão e eu não gosto tanto assim da minha profissão quanto eu achava que ia ser interessante. Se às vezes você fica preso naquela lembrança da infância, nem sempre é o que você imagina. Mas cara, você já sofreu pressão dos pais assim? Não, meu filho quando crescer vai ser médico, vai ser, sei lá, doutor, vai ser engenheiro. Pense no meu caso, cara, a minha família é toda de militares. Imagine se eu estudei no colégio da polícia militar. Então, aí o cara vira sócio da torcida do Atlético Clube Paranaense. é mais. Cara, eu fui pro outro lado, né, cara? Você revoltou. Diverso, velho. É uma vida negra. Cara, eu senti uma pressão oposta, não pra ser médico, advogado, essas coisas, não. Meu pai queria muito que eu fosse mecânico. Ele gostava de mexer com mecânico e tal. Então ele queria que eu fosse mecânico, só que eu não gostava. Exatamente, eu era oposto. Eu não gostava de nada relativo à mecânica. Nada relativo a eletricista, nada. Tem uma época que eu queria ser engenheiro elétrico até também, por conta disso. Até hoje em dia eu não gosto de mexer com. Não consertar carro, mexer com eletricidade e pedreiro, essas coisas de trabalho manual de casa, não gosto. E meu pai queria muito que eu fosse mecânico, assim. Entrei em escola técnica por conta disso e tal, mas acabou não ficando. Eu ainda penso que se eu tivesse feito, eu podia estar ganhando dinheiro, né? Como jornalista eu não ganho. É engraçado como, tipo, os pais exercem uma influência grande nessa hora, assim, porque chega uma hora que você tem que escolher, cara. Você não tá pronto pro mercado de trabalho, você não faz nem ideia do que você gosta, você só tem aquele sonho de, tipo, porra, sei lá, eu quero ser piloto de Fórmula 1, deve ser animal esse negócio, cara, eu quero ser piloto de Fórmula 1. Aí quando você começa a cair na realidade de comprar capacete, ver um kart, ver um macacão, falar, caralho, a brincadeira é cara pra porra, ok. Vou comprar dois riders e colocar em brincar de gol a gol na rua ali, que é mais light. Se der certo, eu viro jogador de futebol, tá ligado? Eu acho que a maioria pensa assim, de ser jogador de futebol, ganhar uma grana e falar errado na televisão. E meu pai nasceu praticamente dentro de uma gráfica. Ele herdou a gráfica do meu avô e continuou, assim, entre os filhos do meu avô e tal, eram quatro irmãos, eles tocaram a gráfica e eu, como era moleque, xereta, sempre ia na gráfica lá do meu pai me ensinava as máquinas, ó, falava, isso aqui é o corte-vinco, isso aqui é a impressora, isso aqui é a tipografia e tal. Eu falei, nossa, velho, tipografia, tudo um trampo dos infernos, assim, tem que escolher a letrinha lá e tal. Eu falei, pai, não curti. Aí ele foi me mostrar o que ele fazia na gráfica, porque pra mim ele é o chefe era meu pai, só que não. Meu pai fazia parte da criação ali da gráfica, mexer com fotolito, fazer a caixinha na mão, desenhava as facas. Mano, é um trampo de fuder, assim, é muito difícil. E meu pai tinha uma prancheta, cara, que desenhava alguns logotipos na caneta, no lápis, com régua e tal, né, compasso. Aquilo me chamou a atenção, falei, caraca, que legal, quero ser desenhista. Por isso que o Bob tá rico hoje aí e nem participa mais dos podcasts, né? Bob, um beijo, meu coração. Eu meti na cabeça que eu queria ser desenhista. Só que não desenhista de caixinha, de remédio, de logotipo. Eu queria ser de quadrinhos mesmo, cara. Falei, puta, aí comecei a rabiscar tudo quanto é lugar, velho. Inclusive, eu desenhei um Homem-Aranha gigante que tem. Até postei no Facebook um tempo atrás lá, quem me acompanha deve ter visto. Que eu postei um Homem-Aranha que eu desenhei na porta do armário, 1900 bolinhas. Puta, mano. Enfim, eu terminei isso aqui. Aí fiquei pensando, caralho, demorei quase um mês pra acabar essa porra aqui. Eu não vou fazer mais isso aqui não, eu não trabalho. Deve ganhar pouco, tá ligado? E eu acabei desistindo da ideia, de ser desenhista. Mas eu continuei com aquela ideia de adaptar, não assim, tanto trampo com a mão de desenhar e fazer sombra e tal, que eu acho, pra quem sabe, acho foda, hoje em dia eu admiro pra caralho. Mas eu passei aquela ideia de desenho pro computador, né, cara? Que era o passo natural, evolutivo da gráfica, que é cair pra uma parada mais eletrônica, assim, né? Era computador e Macintosh e tal. E aí comecei a trabalhar com meu pai na gráfica, desenhando mesmo, no computador, um logotipo, uma caixinha e tal, e comecei a pegar gosto pela coisa e hoje eu tô aí, trampando a gosto até hoje, cara. Muito por influência do meu pai indiretamente, que ele nunca falou, ó, você tem que desenhar, você tem que ser piloto de Fórmula 1 ou jogar bola, nunca falou isso pra mim, sempre me deixou as opções abertas, assim, ó, faz o que você acha legal, que você se sinta bem. Aí eu peguei gosto pela coisa sozinho, assim, de ver que tava rolando e conseguir seu primeiro trabalho impresso, ou numa revista, ou, sei lá, numa caixinha de remédio. Aí você, porra, que da hora, velho. Aí você começa a pegar gosto pra uma profissão ou outra, assim. No mesmo caso, foi mais ou menos assim. Vocês falando, assim, de infância, eu me lembrei que uma das brincadeiras que eu mais gostava de fazer era entrevista. Era como se fosse trabalhar em TV também, que nem o Marcelo, de crescer com TV como babá eletrônica. Coitado. E aí, e assim, eu lembro que minha mãe fazia pra mim brincadeira, caixinha de Nova Algina, colocava um fio, assim, de colocar um fio de linha, assim, como se fosse um microfone, assim, o cubo do microfone, e saía apresentando o programa por aí e tal. E depois, olha só como é que o mundo dá a volta, cara. Já tinha trabalhado em rádio na parte de produção, nunca tinha ido pra frente no microfone e tal, mas tinha trabalhado na parte de produção e de apoio e tal. E aí, depois que eu tomei um pé na bunda no emprego que eu tinha na IBM, que era o emprego que eu tinha massa e tal, eu falei, pô, vou atrás do que eu quero, vou atrás do que eu sempre gostei de quando era infância. E hoje tô trabalhando com TV, cara. Pô, o Marcelo tem todo esse lance tá revoltado com o jornalismo, bicho? Eu fiz comunicação social, rádio e TV. Tem menos espaço que jornalista ainda. É, eu fiz rádio e TV, só não terminei o curso. Aí, ó. Então, velho, pô, mas assim, eu tô na merda, tô morando com meu pai ainda e tal, mas, pô, eu não fui atrás do que eu gosto, cara. E, pô, é por isso que eu vou todo dia com gosto pro trabalho, cara. Assim. Fui atrás do meu sonho de infância mesmo, sem querer, e acabou rolando. Cara. Ainda vou voltar a ter meu programa de rádio, que é o tesão mesmo que eu tenho na vida, mas, porra, trabalhar com TV vale muito a pena, velho. E era sonho de infância, cara, acabou rolando também. Tu, Modesto, você nunca fez o locução ou repórter de futebol, não? Não. É uma parada que tem tudo a ver e nunca rolou, né, cara? É, pois é, total. Porque no meu caso, por exemplo, na área de comunicação, eu só trabalho mais, hoje em dia, só com estudo, né? Eu só faço estudar, só academia. Mas eu faço muito com rádio, né? Até o podcast, editar o podcast é um, meio que um processo meu de rádio e tal. E, mas nunca trabalhei profissionalmente em rádio em si e tal. Mas eu acho muito legal a dinâmica da coisa de você ser repórter, principalmente em campo, né? Você tá ali correndo, tem que ser a dinâmica que você tá correndo e tal. E eu ainda penso um dia em fazer locução e trabalhar com rádio, alguma coisa, mas isso é mais pra frente. Agora eu tô falando isso de... Eu fico lembrando, quando você vai ficando mais velho, você começa a ir atrás dos sonhos de infância, né? No meu caso, foi tentar aprender a desenhar. Eu comecei esse ano a tentar aprender a desenhar. Aí, tô fazendo alguma coisa já, pelo menos. O mais próximo de desenhar que eu tive foi um vira-monstro, vira-herói, cara. Porque, olha, eu sou um fracasso. Desenho de palito, eu faço ruim. Pois então, cara, eu não sabia fazer um desenho horrível. Em um ano eu consigo fazer pelo menos um rosto. Hoje em dia, de cartoon, pelo menos legalzinho, assim. Então, tipo, é que era um desejo de infância, assim, de quando eu lia gibi desde o início e eu não sabia desenhar nada. Eu ficava na escola fazendo aventurazinha em bonequinho de palito na sala de aula, em vez de assistir aula. Acho que é por isso que eu fui fazer em jornalismo. Puta que pariu, vocês desenterraram uma lembrança aqui, meu irmão. Caralho, velho. Saiu até poeira da cabeça aqui, bicho. Mano, esse negócio de eu querer ser desenhista e fazer quadrinhos, na escola rolou um trampo. Puta, cara, que animal isso. Eu devo ter isso guardado até hoje. Rolou um trampo que a gente tinha que fazer uma história em quadrinhos. Eu soltei rojão, né? Eu falei, puta, eu vou arregaçar essa porra aqui, eu vou destruir toda a sala. Eu vou, mano, peguei tudo quanto é gibi pra pegar referência de enquadramento, de sombra e tal. E olha a maluquice que eu fiz, velho. Eu tava naquela fase de cabeludo de escola, só tinha eu de cabeludo na escola inteira, calça rasgada, camisa do Metallica, munhequeira e tal. Aí a gente tinha que fazer uma história em quadrinhos. Original, assim, você não podia se pautar em nada, você tinha que inventar personagens e tal, enfim. Aí, olha como a cabeça do ser humano tem problema, né? Todo mundo já jogou aquele Rock and Roll Race. Aham. Sim. Os melhores jogos do Super NES fácil. Viu o novo que vai sair agora, final do ano? Ai, velho, eu tô maluco pra ver isso aí, cara. Maluco, maluco. Aí, eu falei, puta, cara, um monte de cara correndo, Rock and Roll, Paulo. Se eu fizer, tipo, um torneio intergaláctico de bandas de Rock and Roll... Olha onde eu fui parar, velho. E eu fiz isso, velho. Tipo, eu escrevi, aí, tipo, desenhei os carinhas lá, tipo, uns punk moloco, umas guitarras, umas Flying V, assim, umas batera meio surreal, assim. E entreguei. Aí a professora entregou os trabalhos e tal, e me chamou. Dispensou a sala e me chamou no fim da aula. Eu falei, mano, do céu, repeti de ano, velho. Fudeu. Aí a professora, mano, eu fui com o cu na mão, né, velho, pra professora. Ela tava com o meu trabalho em cima da mesa, assim. Puta de um A gigante, assim, ó. Falei, caralho, eu tirei A, velho. Que A eu tirei 10, né? Falei, caralho, mano. Que surreal, velho. Is this real life? Yeah, this is real life. Aí eu sentei na mesa, assim, ela falou, então, eu li sua história, eu achei tão legal, não sei o quê. A gente podia fazer uma adaptação disso aqui e tal, tirar as bandas de rock, colocar não sei o quê, uma coisa mais legal. Você não quer escrever um livro? Você faz um quadrinho, ele deve escrever um livro. Ah, então, aí eu falei, mas... Professora, mas não era pra fazer quadrinho e tal? Não, não, a história é tão original, legal. Aí eu pensei, original, caralho, eu só roubei. Tinha umas passagens, cara, muito loucas, assim, que tipo, as bandas se confrontavam, mas lá no palco, isso era porradaria mesmo, tá ligado? Então eu fiz um desenho tosco, os caras brigando, meio estilo Mortal Kombat, 5 barrinhas de energia, velho. Tipo Sepultura e AC/DC, assim? É, foi bem isso aí. Porque, tipo assim, era um AC/DC da Terra contra um AC/DC da galáxia XPTO, tá ligado? Era meio bizarro, assim. Caralho, eu não lembrava mais disso, velho. Obrigado, vocês são foda, velho. Mano do céu, tô rindo muito, vocês não têm noção, velho. Cara, eu lembro de ter feito um jogo, cara. De ter montado tudo, de ter desenhado umas paradas, assim. Só não tinha como fazer a programação de um jogo de fase de rock, assim. Que uma fase era Iron Maiden. De outra fase era Ozzy Osbourne, tu fazia CDC. Não, e aí, velho? Jogo plataforma de metal, é. caralho, velho. Não, eu fazia na escola, era... Na época eu tinha assistido Bill e Ted, né? Então, a causa de viagem no tempo e tal. Aí eu pensei, pô, como... Era eu um amigo meu que estudava comigo. Ele falou, como é que a gente vai fazer uma história sem ser copiada de Bill e Ted, né? Então vamos adaptar. Em vez de viajar numa cabine telefônica, eles viajavam num skate, cara. Era o skate que era Bill e Ted misturado com De Volta pro Futuro. Os caras corriam, apertavam um botão no skate, aí ele abria um portal. Nossa. Perdia horas nas aulas só fazendo essas historinhas e tal. Eu até hoje eu não sei o que aconteceu com os cadernos, que eu não sei onde estão esses cadernos. Deve ter sido jogado fora. Porque hoje em dia tem muita coisa da minha infância que eu queria relembrar e eu não tenho mais material. Dei sorte que tem um camarada meu que conhece desde o tempo de escola, assim. Do Rio, conhece tipo 20 anos. E durante as aulas a gente pirava, cara. A gente tinha feito o nosso universo de quadrinhos, tá? A gente até publicou isso na internet uma época. Foi quando a gente conheceu o Carlos Magno, que ele que desenhou pra gente. Agora o Carlos Magno desenha pra Marvel, pra DC e tal. E na época a gente se conheceu, a gente fazia... fez o nosso desenho pra publicar na internet. Foi o primeiro trabalho do Carlos Magno aqui em Curitiba, foi com a gente. Daí que eu virei padrinho do cara e tal, casamento. E aí o Bidu se mudou esses tempos e nós achamos caderno antigo, cara, com esses desenhos tudo louco que a gente fazia, com essa aspiração, assim. É muito massa, cara. Eu lembro que a gente tinha feito, foi bem na época da Morte e Retorno do Super-Homem, assim. E a gente pirou no como que seria um jogo da Morte e Retorno do Super-Homem sem nem imaginar que ia sair no Super Nintendo depois. E a gente fazendo como que ia ser um jogo de plataforma, assim. Cara, um exercício, né, velho? Isso no meio de aula de matemática, de química. A gente não sabe o que, que tomava no cu na escola, né, cara? E tu, Romani, você lembra de alguma coisa assim, quando era criança que pensar em fazer como um jogo, desenho, alguma coisa e acabou me fazendo, fez todo loucão lá? Não, eu sempre desenhei muito bem quando era criança. Teve várias coisas assim que eu fiz. Já vendi flipbook na escola do Sonic. Nossa! Fazia uns fizinhos do Sonic, assim, ele batia o pé, balançava a mão, fazendo não, que nem ele sempre fez, assim. Ficava vendendo na escola lá e cobrava lá, sei lá, R$2. Só que roubo. A gente tinha uma graninha pra comprar a gibi. Vício de merda, né, cara? Aí peguei umas manhas, tipo assim, fazer um traço bem forte em um e depois ficar só copiando a marca do outro, entendeu? Fiz uma história em quadrinhos, foi lá que era o Camaleão. Ele ganhava umas luvas de energia lá e ele podia mudar entre os 5 elementos. Tinha sonho de ser desenhista e tal. Meus pais nunca barraram o sonho, né? Quando eu falei pro papai que eu queria entrar numa área de indústria, eu vi que ele ficou bem feliz. Ele não se opôs, né? Eu vi que ele ficou assim, pô, acho que agora vai, né? Ah, que bom. Meu filho deixou, não quer ser desenhista pra ganhar pouco. Vai ganhar. Cara, meu pai, você tem que ver o desgosto quando eu falava que queria ser radialista, cara. Aqui, pelo menos em casa, nunca me... Não sei, meu pai queria ser que eu fosse mais mecânico, essa coisa e tal, mas nunca me encheram muito com esse negócio, assim. Eu acabei fazendo minhas escolhas por conta própria. Eu, hoje em dia, não faria jornalismo, mas faria, sei lá, algo que acho que dá menos dinheiro ainda que jornalismo, que é história. O Alex que tá aí pra dizer. Olha, cara, um professor bom, ganha bem, cara, professor de cursinho. História é uma área que eu gosto muito, ainda pretendo fazer alguma coisa nessa área. Mas aqui nunca me encheram muito saco, não, com esse negócio de trabalho e tal. Se tivesse enchido o saco, eu acho que eu tava mais arrumado hoje em dia. Eu acho que o Romenick, cara, ele tem um talento nato que ele tem que explorar ainda, cara. O dia que você se encher disso, velho, tem que usar teu talento do Latin Lover, cara, e virar cafetão, cara. Deve ser a profissão mais legal do mundo, cara. Eu tenho um amigo que o nome dele... Não o nome dele, mas como ele é conhecido, é Cafetas. Cafetas. E ele é o inventor do Capitão Planeta. Putz! E provavelmente... Não, provavelmente não. Eu já conversei com ele uma vez, tava muito bêbado. E ele falou que ele sabe como... Quais são o passo a passo de como abrir um puteiro. Tá aí, velho. Quem você tem que subornar, quem que você tem que pagar, onde arranjar os alvarás que você precisa. Ele falou que tem tudo lá, certinho, como fazer. Ué, mirei no que não vi, acertei o que vi, rapaz, que isso? Se tudo der errado na vida... É certo virar cafetão um dia. Eu tenho uma amiga, ou duas ou três, não sei, que elas queriam... Uma assim, eu tô falando no plural, mas eu tô fazendo piada. Mas uma delas, assim, já desse sonho de criança, de ser... Quero ser lixeiro, quero ser piloto do caminhão de lixo, não sei o que. A minha amiga já falou pra mim que quando era criança, ela queria ser puta, velho. Hoje em dia, com o filme da Bruna Sufistinha, deve ter um monte, assim. Não, mas naquela época não, né, cara? Christiane F, porra! Ela achava demais as mulheres na rua, tudo sem roupa, tipo, sainha, de shortinho. Ela achava demais, puta, quero ser puta, não sei o que. Aí hoje ela virou modelo, velho. Mas... Olha, quase lá! Puta ironia, né, velho? verdade. É, mas olha só, vamos parar pra pensar. O que, que as meninas viam antigamente? Xuxa, Mara, Angélica, também tudo com, sem roupa, cara. As putas simplesmente andavam igual a Xuxa, só que na rua. É, ela usou a mesma lógica, só que não precisou, né, se expor tanto, mas usa a mesma lógica. Ah, vai saber que ela fez pra conseguir, bom, deixa eu falar, né? ninguém quer um processo nas costas. Isso vindo do cara que tomou cerveja com a Mônica Matos e tem sempre minha admiração por isso, hein? Verdade, ainda vou conseguir contar o contato dela, velho, eu vou conseguir. O que você quer ser? Esse negócio que o Marcelo falou, que a gente perseguiu o sonho de criança depois que você tá velha, é muito verdade isso, cara. Porque eu toco bateria desde os meus 15 anos, 16 anos. E eu cheguei numa uma idade minha, assim, falei, puta, eu quero ter uma banda de rock, velho. Eu quero gravar CD, fazer show. E isso, essa vontade não passou até hoje, cara. É engraçado, cara. Eu acho que tem muita coisa de quando você é criança, você tem uns sonhos mais abertos. Você acha que tudo é possível, né? Então você vai, ah, não quero fazer isso bem, não pensa nas consequências. Aí quando você vai crescendo, você começa a pensar na realidade. É que você falou, né? Não, o cara vai ter o kart, mas vai ter que comprar isso, vai ter que comprar aquilo, não sei o quê. Então você começa a ser mais difícil. Não pode, eu vou fazer uma coisa que tá mais dentro da lógica e tal. Não sei o que. E é quando você vai ficando mais velho que você começa a algumas pessoas começam a se desiludir com o que já estavam fazendo. Cara, ah, não vou atrás de fazer as coisas que eu queria fazer quando criança e não consegui, né? É como o meu caso, tipo, eu tô tentando aprender a desenhar, tô tentando fazer carreira literária, tentando escrever e tal. São coisas que eu queria fazer quando era pré-adolescente, início, né, em finalzinho da infância e tal. Isso me faz pensar que criança chata que era o Rafael, hein? O Rafael ficava teorizando sobre a vida, o universo e tudo mais. Jogado no cantinho do quarto, assim, né? Com a camisa do Hobby. As crianças ficam, bora, Rafael, jogar bola. Não, mas a bola é igual ao universo, porque o universo é tudo só. Puta, criança chata, fica aí. De repente, uma luz acende. Mas eu também tô numa vibe dessa de buscar meus objetivos de criança e voltar, né? Por exemplo, voltar a desenhar. Eu sempre tento desenhar alguma coisinha também, todo dia, pra não perder o traço. E tô sentindo uma leve melhora. Aprender a tocar gaita. Sempre quis tocar um instrumento e eu decidi que a gaita seria esse instrumento agora. Então, vira e mexe, tô praticando tocar gaita. Ser faixa preta de judô. Quando eu era criança, eu fiz aulas de judô por alguns anos. Eu fiz judô quando eu tinha 10 anos de idade. Fiz 3 meses de judô. Sendo que um mês e meio foi não ir na aula pra jogar futebol na rua. Parabéns! Não, cara, eu treinei por 5 anos. Eu disse, não, mãe, vou pra aula de judô. Aí ia pra aula de judô. No meio do caminho desse ar, ia pra jogar bola na rua com os meninos, com os amigos da escola. Aí depois eu mudei de cidade, vim pra capital aqui da Paraíba, João Pessoa. Aí deixei o judô de lado, aí nunca mais mexi. Não, eu acho legal o judô, cara. Bem bacana. Quero ser faixa preta em judô. Decidi isso e tô correndo atrás do sonho. Falta um pouco de tempo, mas breve eu acho que eu vou realizar esse sonho de ser faixa preta. Que isso é muito quando você é criança e adolescente, ainda muito essa é isso, né? Você vai fazer um negócio pra... Ah, eu quero ser campeão de tal, eu quero ser campeão de faixa da escola, do estado, da cidade e tal. E depois quando você cresce, não, você só quer só fazer. É, ainda é uma realização, né? Nesse sentido, eu vou ficar magro. Coloca no mesmo? Você nunca foi magro, assim, Wander? É? Magro? É, mais ou menos, mais ou menos. Magro, eu vou operar o estômago, vou ficar sequinho, velho. Eu imagino o Modeste com um Faustão, assim, tá ligado? Depois, cabeçudo e corpo murcho. Exato. Acompanhando o raciocínio do Romanique aí, cara, eu tava pensando aqui com meus botões, né? É muito verdade o que ele falou, que você cresce e depois você consegue ter aquele discernimento que você pode fazer aquilo que você queria, só que numa idade mais adulta, porque você já tem uma estabilidade financeira, ou seja, pra você comprar o seu kart, ou você comprar o seu instrumento musical e conseguir entrar no cursinho pra aprender. Tu não precisa ganhar dinheiro com aquilo, né? É, então, é uma realização pessoal, chega a ser assim, é prazeroso você conseguir. E isso, porra, consegui depois de, sei lá, 10 anos, conseguir aprender a tocar gaita, tá ligado? Posso levar pra um ponto busão já. Exatamente. O mais legal, assim, pelo menos no meu caso, o mais legal, assim, que quando eu pensava, por exemplo, que eu queria ser lixeiro, ou outro, meu pai falou que na idade de comprar um carro e tal, quando eu tivesse idade, por isso eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos, e o carro que eu queria dirigir era um carro forte. Que beleza! Humildade mil, né, cara? É, porra, pra caralho, né, velho? Meu pai, porra, é sério, você quer dirigir um carro forte, então? Então trabalha muito, viu, pra você dirigir um carro forte. E eu queria que eu queria ter um carro forte, cara. E eu sou muito desse, assim, de fases, cara. Eu sou muito assim. Chegou uma época, eu lembro muito bem disso, cara. Tinha aquele Escort conversível XR3. Nossa, eu lembro disso, que entra cara, água até a alma. É, então, mas na época era um tesão de carro, assim, puta, baixava capota, o caralho, mano. Eu pirei no carro, eu era moleque, assim. Puta, mano, eu quero comprar um carro, eu preciso comprar esse carro. Abandonei o carro forte, eu quero um Escort GR3. Vermelho, conversível, com roda de liga leve. Eu sabia tudo que eu queria no carro já. Banco de couro, desde moleque. Aí meu pai, velho, meu pai falou que foi, tipo, um dos dias mais broxantes da vida dele, assim. No meu aniversário, ele comprou um carro pra mim. Ele me deu um carro. Só que veio embrulhado numa caixinha escrito Maisto. Que era a caixinha de miniatura, né, do Escort GR3. Ele me deu aquela caixinha assim, olha filho, papai comprou um carro pra você. Aí eu olhei pra aquela bosta lá, eu falei, mas pai, como é que eu vou pilotar essa porra? Eu quero dirigir. A cara dele assim pra mim, e a minha cara de decepção pra ele foi tão foda assim, ele, puta filho, caguei, né? Tipo, senta aqui, vamos conversar. A falta de bom senso, né, da pessoa, né, tipo, o pai todo animado, não sei o que, eu chego, não, pai, que porra é essa, caralho? É, velho, meu pai, tipo, ele queria, tipo, sei lá, sanar essa vontade que eu tinha de ter um carro, tá ligado? Eu falei, pô, vou comprar um carrinho pra ele brincar lá, só que não, era de verdade, eu tava querendo, tá ligado? Então deixa eu contar uma pra vocês, cara. Eu tive até briga com a minha ex-esposa, né? Porque eu tava casado por conta de uma coisa que eu quero ainda e vou fazer ainda. O que, que você prefere? Uma traição ou fazer um homenagem com a sua mulher? Eu vou comprar o meu Chevette, eu vou colocar um som moto rádio com módulo Tojo, cara. Eu vou fazer e vou tocar aqueles rock em vila, cara. Whatever you want. Que nem eu vi os caras tocando aqui no meu bairro quando eu era pequeno. Era o máximo. Os caras com Chevette, achava o máximo aquilo. Aquela sonzeira na época, são motorrádio auto-reverse. Caralho, meu pai teve um desses, velho. Achava o máximo. E eu ainda vou ter o meu Chevette, cara. Vai ser o meu sonho de infância realizado, cara. Sabe o que é legal? É isso, velho. Você, tipo, você ter esse discernimento de, tipo, da sua infância e você crescer e você saber separar as coisas, tá ligado? Do que é possível e não ter possível e simplesmente ligar o foda-se. Eu vou fazer isso de qualquer jeito. Posso ter 80 anos. Eu vou querer fazer isso no meu Chevette, tá ligado? E vou colocar Gary Glitter pra tocar no Chevette, status quo, todas essas coisas. Mas, cara, eu acho isso demais, velho. No meu trampo, cara, tem um pessoal lá que, tipo, tem a faixa etária, assim, de 25, 23, assim. O mais velho ali é 27. Eu tô com 32. A gente vai pra almoçar, todo mundo conversando e tal. E às vezes quando eu faço esses papos meio de infância, que não de infância em si, mas projetos que a sua vida, que você traçou pra sua vida e de repente não tem nada a ver com o que você tinha traçado, assim, e você perde tesão por aquilo. E eu falei, não, velho, vocês não podem desistir, velho, mano. Corre atrás, caralho. Vai, né, porra. Aí a pessoa olha pra mim e fala, Thiago, tá falando um cara de 32 anos que compra GB até hoje. Eu falei, mas é lógico, velho, eu não vou mudar. Eu posso ter 40 anos, eu vou jogar videogame, eu vou comprar meu GB, eu vou correr atrás de gravar meu CD. Mano, eu vou fazer isso. Você olha pras pessoas assim, você vê as pessoas mais velhas do que você, não de idade, mas de pensamento, manja, de tipo, ah não, velho, não vou conseguir porque eu era criança, eu pensava em ter um disco X aí, agora não consigo mais. E as pessoas simplesmente, tipo, abrem mão disso pra viver naquela sua vidinha pacata, naquela sua vidinha de trabalhar, beber de fim de semana, dormir, levantar e trampar de novo. Falei, cara, que vida chata de vocês, velho. Eu não queria ter vida de vocês, na moral. É que assim, eu tenho notado pelas pessoas que eu convivo que a gente tá tendo uma juventude tão acomodada hoje em dia, e nesse aspecto, assim. Da mesma forma como tem uma galera que levanta e vai pra rua e faz tudo aquele lance com a internet, tem muita gente acomodada, velho, que simplesmente largou mão de tudo, assim. Eu não sei, será porque as coisas foram tão simples pra essa juventude de hoje? As coisas foram muito fáceis pra juventude de hoje, que em certo ponto eles estão mais acomodados, cara, não batalham por nada, cara? Cara, eu não sei, eu senti, sabe que você fica olhando pra galera assim e fala, caraca, velho. Metade das pessoas que estão aqui na mesa, tipo, ouviram Mamonas Assassinas Depois os caras morreram, tá ligado? E tipo, foi um marco quando era moleque pra mim, essas coisas. É, também. Aí eu fico pensando, porra, que caralho que vocês vão ter na vida, tá ligado? De... Mas cara, isso lembra a história de um amigo meu que tava contando um dia desse, de que ele viu de um garotinho, tava se debulhando, isso né, eu acho que ele viu na internet, eu acho que no YouTube, sei lá, que tava se debulhando em lágrimas, chorando pra cacete, não sei o quê, porque atualizaram o iOS do iPhone dele. Ah, tomado. Isso falta de surra, velho. Pariu, velho. Aí, tipo, aí a gente tava discutindo isso, né? Essa questão de que, tipo, hoje em dia tem uma geração que tá sendo criada muito nessa de, tipo, as coisas têm que ser muito simples. Se as coisas forem um pouquinho mais complicadas, elas já desistem, porque não tem que... Não pode ser, né? Complicado, não vai dar. Eu não vou tentar fazer aquilo que eu quero porque é complicado. É mais fácil eu ficar ali no lugarzinho tranquilo e tal. A palavra é, assim, é decepcionado com a galera que tá acostumada a ter informação tudo mastigada e fácil, a um clique, a um... dois sites de distância, as pessoas estão tão mal acostumadas, cara, elas não correm atrás de nada se não tiver fácil, tá ligado? Então, assim, você clica num banner, você vai para um site, você compra o que você quer, sei lá, uma coisa que está lá nos Estados Unidos, que você compra e chega na sua casa aqui 3 meses. Ok, beleza, você trampou, você guardou seu dinheiro, você comprou o que você queria. Legal pra caralho. Tem uma menina lá que ela queria ser, acho que ela é bailarina, cara. Se eu não me engano, eu não lembro de tudo, acho que ela é bailarina. E hoje ela tá, sei lá, com 23, 24 anos. Pô, ela é uma menina, velho. E ela assim, ai meu, e aí, você vai dançar, não vai? Ah não, porque aí é muita coisa de criança, de infância. Caraca, 23, doido. Então, velho, mas peraí. Mas você curte? Ah, eu acho bonito, mas tenho vergonha porque é balé, coisa de criança. Eu falei, velho, eu tenho pena de vocês, mano, na moral, cara. Avisa pra ela que tem umas bailarinas numas casas noturnas aí que não pode ser muito criança, não. Faz umas coisas bem legais, velho. Se ela for gatinha, faz até o troco, velho. É engraçado que, tipo, o pessoal tem vergonha, velho. É isso que eu notei, tá ligado? Pessoal tem vergonha. Eu falo assim, pô, vou comprar meu gibi na banca. O pessoal para assim, tipo, perto da banca, eu entro na banca, vejo meus bonequinhos, miniaturas, vejo no gibi e tal, compro, saio com a sacolinha. Pessoal, mano, você é doente, cara, com a sacolinha de gibi na rua. E você pensar que hoje em dia ainda é um pouco mais popular isso, mesmo assim acontece, né? Eu vejo isso muito comigo aqui, principalmente dentro da academia, dentro de universidade e tal, porque eu estudar história em quadrinhos, né? Nem todo mundo estuda dentro da academia. Aí sempre fica aquela coisa meio tipo, ah, quadrinhos, Marcelo, que estuda o quadrinho, então vai gostar disso, daquilo ali, tal, tal, tal, como se eu não gostasse mais outra coisa, porque é como se fosse uma criança que só gosta de uma coisa só, sabe? E aí não, cara, eu gosto de várias coisas, mas eu gosto também muito disso. E eu não tenho vergonha de dizer isso. E tu falando essa coisa do buscado ir atrás, eu me lembro do meu orientador, que ele já tem o quê? 60 anos de idade, 60 e pouco e tal. E ele é do tempo que fazia fanzine, e fanzine era a única forma de divulgação de coisas, de informação. Então o cara ia atrás da informação, a informação não chegava à pessoa, né? E hoje em dia o pessoal, a pessoa, até a gente mesmo, até eu mesmo, a minha idade, até algumas vezes me acomoda em pegar algumas informações em vez de ir atrás e esperar que a informação chegue, né? Então isso é um problemático muito grande. Mas vou falar, esse negócio de chegar a informação muito fácil pra galera, inclusive na área profissional de jornalismo, é uma bosta, velho. Porque ninguém checa informação, qualquer fulano que tá na rua que tem um celular com câmera, ele bate a foto, fura o jornal e posta o que ele quer e se acha um formador de opinião, porque ele tem acesso à informação muito fácil com o celular, com câmera e com acesso à internet hoje em dia. Pra quem é jornalista que ia estar atrás da notícia, ia investigar, ia não virar um Sherlock, não é isso, mas o cara que era jornalista de verdade, de fato, não esses caras que estão plantando notícia porque ouve um post, ouve uma foto de um amador no metrô e ele faz a matéria pela foto que o cara viu. É surreal, assim, tá ligado? A velocidade da coisa e a falta de informação que a gente tem nesse tempo de informação tão, tão fácil, assim. É meio constrangedor. Constrangedor. Tá vendo, Moura? Você que tá fazendo jornalismo agora, jornalismo participativo aí. É, então. Ah, isso aí serve de base também pra aquela pessoal idiota que tava comentando Rock in Rio no Multishow. Que não sabiam porra nenhuma das bandas que iam tocar. O único que sabia alguma coisa, mal ou menos, era o Jimmy lá do Matanza. Ainda assim, ele deu umas bolas fora. E, pelo amor de Deus, cara, esse pessoal de blog que pensa que faz jornalismo, Deus me livre. Juro, quando aquela menina falou Titi, né, Titi? Titi Vasquez. Titi Vasquez. Mano, que mina ruim, velho. Aí eu vi uma matéria assim, eu tava assistindo o Dia do Metal. Legal, porque não pôde ir pro Rock in Rio. E eu fiquei assistindo pelo Multishow. E os caras demoraram um pouco pra entrar no palco, sei lá, coisa de 15 minutos. E ela ficou, ah, a Metallica tá lá agora no camarim, com os pepinos nos olhos, se preparando. Sabe que você para assim e fala, mano, o que essa mulher tá falando, tá ligado? Depois eu vejo num portal de notícias, DJ da Multishow se destaca pelo bom humor. Puta que pariu, velho. O que tá acontecendo, tá ligado? E o Jimmy se mijou nas calças quando conversou com o Jimmy Zenfield. Mas foi uma das coisas mais legais que eu vi ali do Multishow, foi o cara, tipo, olhando pro ídolo dele, tá ligado? Eu falei, caralho, eu tô de frente pro James Hetfield, eu tô cagando na calça de ver o cara aqui, tá ligado? Véi, na boa, eu conversei com o Bruce Dickinson, eu não me mijei. Mas aí é você, né? Eu não me mijei, velho, porra. Tudo bem, se eu te colocar frente a frente com a Mônica Matos, você vai se mijar todo. Aí é diferente. Então. Mas meu pau vai ficar duro na hora, isso é certeza. Pelo amor de Deus, olha o selo modete chegando, nunca falha. Sempre quis ter no meu quarto uma vitrola. Sempre quis. Pra escutar os meus discos na época que era legal comprar disco. E eu comentei isso com a galera no trampo. Sabe aqueles rack de som que tem um vinil, tem um CD, tem a toca-fita? Tipo, é um totem modular. Assim. Aquele modular, assim. Tem tudo, né? Falei, caralho, eu quero ter mais pra ter o vinil e pra não perder também as outras coisas que eu tenho. Tem um CD, um plugão USBzinho lá, às vezes. Mas eu quero mais porque é um toca-discos, eu quero. Você é louco, porra? Era na época do MP3, que não sei o quê. Falei, mano, vocês não estão ligados na qualidade de som, que é diferente pra caralho. Pra quem curte som, a compressão do MP3 perto do vinil, a única diferença é que, tipo, grossamente falando, que você não vai escutar aqueles estalinhos do vinil e tal, que tem gente que é nostálgico, assim, que precisa ter esses estalinhos pra dar aquela nostalgia, puta, que gostoso e tal. Você sabe que tem um app já pra isso, né? Você coloca pro vídeo MP3 fechado. Tem, porque os caras sentem falta dessas coisas nostálgicas, assim, época dourada, assim, da música e dos aparelhos da época. E meu pai teve um vinil, que o meu primeiro contato, assim, que eu falava, puta, eu comprei com o meu dinheiro que eu trabalhei na gráfica lá do meu pai, foi um disco do Elvis que eu comprei. Puta, esse é o meu primeiro disco de rock que eu comprei na vida, foi o do Elvis. Eu ficava louco, eu furei o disco, tanto que eu escutei, cara, ele ficou muito fininho. E eu falei, puta, hoje em dia isso não tem mais, cara. O cara compra o CD, baixa a música na internet, põe no iPod e vai ter a discografia de 15 bandas no iPod dele, tá ligado? E é legal você chegar em casa e ter aquela capa do disco. Eu, pelo menos, sou desses, assim, que tem a capa do disco, tem lá um cartezinho, tem um gibizinho na estante e tal. Hoje em dia você vai ler scan, você vai colocar um iPod. E eu comentei isso com a galera do trabalho, que eu queria ter uma vitrola. Mano do céu, velho. Os caras... Você tá ficando louco, velho. Você tá regredindo. É igual você ter uma Ferrari na mão, você bota pro Fusquinha. E pra Kombi, falei, mano, não fala mal de Kombi não, Kombi é foda, velho. Eu adoro Kombi, velho, acho Kombi foda. Cara, tem uns amigos meus que falam que eu combino com Kombi. Eu gordo, careca, e tem que ter folga no volante, assim, aquele volante meio pra cima. Sim, exatamente. Porque, assim, é muito engraçado como uma coisa puxa a outra. Eu sou muito ligado à música, desde sempre fui muito ligado à música, assim, a parte musical da minha família. Meu pai tinha uma Kombi que ele levava pra fazer entrega. Aí eu falava, pai, quando tiver a banda, quando tiver o CD, eu vou pegar essa Kombi, vou reformar, vou pintar e vou sair em turnê com essa Kombi. Coisa de moleque, assim, tipo, eu penso nisso com o maior carinho hoje, tá ligado? E eu nunca consegui comprar uma Kombi, velho. Isso é uma das minhas frustrações, assim. Não tanto por não gravar o CD com a banda, não sei, um dia consigo fazer, mas a Kombi é uma das coisas que eu gostaria de fazer, cara. Como o Modeste queria o Chevette dele com o rádio dele, eu queria minha Kombi pra enfiar a bateria dentro e sair em turnê aí, fazer bagunça por aí com a Kombi, velho. Isso deve ser demais isso, velho. Então deixa eu te fazer duas invejinhas. Coisa de babaca mesmo. Quando eu era pequeno, cara, e num dia das crianças, por acaso, eu ganhei uma vitrolinha Sonata da minha mãe, aquela que você abria a caixa era caixa de som, é tampa pra caixa de som. Velho. E outra, eu tenho duas coisas aqui em vinil. Quando eu era criança, meus pais, obviamente, tinham vinil em casa. Sempre. Minha mãe tinha os vinil do Roberto Carlos, Rodrigo Iglesias e tal. Meu pai tinha os vinil de tango dele, do Milionário José Rico, as coisas que ele curtia. Então eu cresci com esse do vinil. E eu tenho duas raridades, velho, que já me ofereceram dinheiro pra caralho e não vendi. Então tô pensando em vender agora, por causa da cirurgia. Eu tenho um vinil triplo do Live at Donington, do Iron Maiden. Série numerada, foram feitos 100 mil no mundo. Capa branca do vinil triplo, assim, com série da EMI. E eu tenho o vinil da primeira prensagem ser no Brasil e tá inteirinho, encarte, tudo do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Inclusive com o mobile que tem dentro pra você cortar e fazer, assim. Caralho, quando você vai pensar em vender isso aí? Agora, pra cirurgia, talvez eu ponha no Mercado Livre, mas com muita dor no coração. Puta, tira 1000 fotos isso daí, velho, pelo amor de Deus. Tira abraçado chorando, assim. Eu vou ficar magrinho, vou ficar magrinho. O Thiago falando aí da questão do vinil, do MP3 e tal, eu queria fazer uma pergunta pra vocês de como vocês, quando eram crianças, eu acho que é uma pergunta meio que é meio complicada até de responder, mas quando vocês eram crianças, o que é que vocês imaginavam que ia ser o mundo hoje em dia, né? Nossa, carro voando. No mínimo era carro voando, velho. Exato, cara. É Blade Runner, velho. Blade Runner. Cara, não, e eu imaginava assim que eu ia estar com. Eu pensando com 36 anos, como eu tenho hoje, que eu já ia ser pai de família há tempo. Cara, isso é muito engraçado, velho. Eu nunca me vi como pai. Eu sempre me vi como pai, velho. Só que o problema é que eu sempre acreditava que eu ia ter guerra nuclear, então a gente já ia estar meio que na merda. Cara, eu nunca me vi não como pai. Até hoje em dia eu não me vejo como pai de família, mas... Eu também não. O modesto que se via não tem, e tu que não se via tem, então o prognóstico por aqui. Cara, eu acho que quando eu era pequeno, assim, eu imaginava o mundo um lugar muito maluco, velho. Cabeça de criança é muito foda, velho. É que a gente pensava como que vai ser o mundo do ano 2000, né? É, pode ir, puta, o ano 2000. Foi uma pavora, coisa distante, né, velho? Coisa meio Jetson, assim. É, eu lembro, pô, que a gente assistia filme e tava assim, ano de 2014. Tava em 92, assim, de volta pro futuro, né? Que é 2015, já tinha carro voando, 3D saindo assim, todo louco e tal. Temos 2 anos pra isso ainda, cara, não duvide. A única coisa que eu fico chateado é que inventaram o teletransporte ainda. É, isso seria muito bom. Teletransporte, eu acho que ia ser muito justo inventar e foda-se o carro voador. Eu ainda queria ter viver pra ver um teletransporte. É um dos meus sonhos de infância, pronto, é ter um teletransportador. É, velho, 2. É, você viu a mosca e viu que pode dar muito errado, né? Não me fala que esse filme é nojento pra casa. Cara, mas eu acho que eu era meio retardado, porque eu sempre pensava que o futuro ia ser igual ao presente, tipo, eu nunca pensei que as coisas iam mudar, tipo, ia ter uma televisão melhor, ia ter tecnologia, ia ter o som ia ser sempre aquele som de vitrola, tipo, eu nunca imaginei que ia ser uma coisa tão diferente assim. Que porra de criança conformista, velho. É, pois é, eu era muito alienado, assim. Sabe o que eu pensava, cara, falando sério, eu lembro quando a gente falava assim com meu pai, ah, pô, que daqui uns tempos futebol vai estar mais evoluído, vai, sei lá, melhorar a bola, melhorar o uniforme, os carros vão estar melhores, mais protegidos e tal. Quando eu assisti Mad Max, velho, quando eu era criança, a minha cabeça explodiu. Falei, velho, vai acabar o petróleo no mundo e o mundo vai virar tipo uma zona, vai ficar tipo Mad Max o mundo. Eu imaginava o mundo tipo tudo fudido assim, gente, brigando pra poder comprar gasolina. É bem Mad Max mesmo assim, a noção que eu tinha quando era moleque, de como seria pra frente assim, tá ligado? Era o contrário, assim, do que eu esperava. Eu torcia que fosse uma tecnológica, meu Tron, assim, até. Loucão, assim, sabe? Um monte de luz, um monte de bagulho legal, assim. Daft Punk tocando, quanto é canto. Mas, na realidade, eu tinha medo que fosse o Mad Max, assim. O futuro do mundo, assim, quando eu era criança. Aí depois eu desencanei e falei, ah, foda-se, quem vier veio e tamo aí. Eu ainda acredito que vai ser Mad Max, eu já tô na esperança. Tá discordando, né? A merda que eu acreditava, que o Nostradamus não ia errar. Que o mundo puta, ia... velho. O Nostradamus tava certo. Eu assisti a porra de um filme sobre Nostradamus quando era criança e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça também, então, tipo, ah, vai vir um anticristo, ele vai dominar a Europa e vai matar todo mundo e vai ter os códigos. Meu irmão, doido, cara louco. Eu fiz a merda quando era criança de assistir o Day After, o dia seguinte, quando passou na Globo essa bosta, a primeira vez. E aí fodeu, né, cara? E aí passava o Globo Repórter toda semana, Estados Unidos e União Soviética têm poder de destruir o mundo 14 vezes. Aí vi esses programas, vi o Day After, daí passava um avião perto de casa e pronto, é míssil, fudeu, vai acabar o mundo. Aí não tem, né? Você pensa o quê? Se você sair na rua, vai contaminar com radiação, né? O futuro ia ser fome, câncer e merda. O que você quer ser? Outra questão importante que a gente tá falando aqui, é falando de previsão de futuro quando a gente era criança. Vocês, como é que vocês se achavam que ia ser quando estivessem adultos, né? Vocês lá, criancinha, catarrenta, correndo descalço pela rua, como é que achavam que ia ser quando crescessem? Cara, ia ter um bigodão igual meu pai. Usar terno igual meu pai, que achava que eu ia ser, tipo, meu pai, assim, um cara importante. Meu pai era gerente na seguradora que ele trabalhava, então meu pai, tipo, ia na empresa e todo mundo, ó, gerente e tal. Eu queria ser igual ele, cara. Andar de terno, bigodão, óculos massa, usar capanga igual ele. Vocês nem sabem o que é capanga, né, eu imagino. Como se fosse, tipo, uma bolsa que você usava embaixo do braço, assim, pra colocar carteira, documento, essas coisas, assim. Puta, meu pai tinha essa capanga, tinha... Isso é muito brega. Cara, brega pra caralho. Só que do meu pai tinha, assim, tinha os documentos, carteira, tal, tal, tal, e o 38 dele dentro da capanga. Puta que pariu. Era o que eu via, né? Fazer o quê, né, cara? Sim, o espelho era isso aí. É, mas a pessoa realmente, quando é criança, a pessoa se espelha exatamente nas pessoas próximas, né? Eu, tipo, eu me espelhava num tio meu, esse que eu falei que queria ser eletro, ela é engenheiro elétrico. Ele era engenheiro elétrico, eu dizia, pô, massa, o cara é engenheiro elétrico, trabalha lá nas usinas, sobe nos postes. Eu pensava que é isso, né? Porque engenheiro elétrico não sobe no poste, nos postes. Quem sobe nos postes? Mas engenheiro elétrico é em 110 ou 220? Tava tão bom você piada sem graça hoje. Na mesma praça. Aí pronto, aí você se inspirava, né? Inspirava exatamente essa coisa de ser o cara, tipo, todo arrumadinho, tá aqui pros escritórios, ir pra reuniões, as cuticôs e tal, não sei o que e tal. E hoje em dia acho que eu me ando mais jogado do que eu imaginava quando era criança. É bizarro que eu não consigo me ver adulto até hoje, velho. Então eu não sei projetar o adulto, velho. Eu sou o cara que sai de casa pra trabalhar de bermuda até hoje, velho. Velho, eu levo meu Xbox pro trabalho, cara. Vocês tinham que ver, cara. Eu, o único marmanjo no meio da molecada louco pra pegar o GTA V. Mas você não sai atirando ninguém, não, nesse fantasia do policial, não, né? Pra pegar o GTA. Não. Isso é um dos pontos bons do GTA, né? Pode fazer o que você não faz na vida real, você faz ali. Exatamente. Não, mas cara, eu levo o videogame pro trabalho, eu tô cagando aqui, hein? Fica enchendo que é coisa de criança. É, cara, infelizmente, assim, é um dos lugares que eu trabalhava, não dá pra ir de bermuda. Quando você trabalhando como jornalista, as coisas, você não tem como ir, você tem calça comprida. Mas quando eu trabalho como, fazendo, sei lá, assessoria de imprensa, que eu viajo, né, eu tenho que viajar e tal, é bom demais que eu uso a roupa que eu quero usar. Não tem essa preocupação toda, é bom demais. Velho, deixa eu te falar, cara, que tem um monte de professor lá onde eu gravo aula, que é advogado, fodão, PhD e tal, os caras todos sisudos. E eu lá de bermuda e camiseta do Ferris Bueller, falo pros caras, faça isso, ele tem que fazer, porque eu sou diretor da cena, porra. Da hora, velho. Por aqui, vem pra cá, fala assim. E vai fazer, velho, porque quem é diretor sou eu. É engraçado, cara, só, tipo, como você se vê adulto. Aí eu volto pro começo do podcast que o Marcelo falou que é difícil ver quem cresceu nesse blog, porque só tem criança nesse blog, velho. E eu ainda vou dirigir um caminhão de lixo, cara, vocês vão ver. Então, eu ainda vou correr atrás de um. Não, pera aí, não, vou correr não. Acabou, você pode sair bicando lixo por aí, você só não precisa acertar o caminhão. Ah, não, isso eu já fiz. Aí, pronto. Já também já explodi campainha dos vizinhos com os paradrapos, assim, você aperta. Você põe paradrapo pra campainha, sempre tá correndo. Sempre que eu participo de um podcast daqui que vem falar dessas lembranças de infância e adolescência, eu cada vez me sinto menos adolescente e criança, na época que eu era criança e adolescente, porque eu não fazia nada dessas coisas, cara, eu era muito conformista, como o Modesto falou, eu era muito alienado. Cara, eu, na escola, puta que eu pariu, velho. Eu era o preguiça pra estudar, assim, e era engraçado porque, tipo, eu nunca fui da galera da frente da sala e nem do fundão. Eu sempre ficava no miolo. Eu sempre ficava no meio da turma. E só que eu era muito tímido, cara. Até que foi quando o pessoal começou com aqueles show de talento no fim do ano da escola, sabe? De tá montando uma banda, precisa de um baterista, não sei o que, e colocaram um anúncio no mural da escola. Eu li e falei, ah, mano, eu vou ver como é que é. E no fim da aula, tipo, eu fui na sala X lá, que tava marcada, pra encontrar com o pessoal que tava tocando baterista ou alguém que tinha algum contato. Aí eu fui lá e comecei a tocar com os caras. Isso me deu impulso, assim, pra eu poder quebrar essa timidez e tal, com o lance da música, de subir num palco da escola lá e encarar a escola inteira de frente, tocar e tal. Isso foi um passo muito legal, assim, pra eu deixar de ser aquela criança reprimida e, tipo, que estudou em escola particular e não podia fazer uma porrada de coisa, aquela cagação de regra pra caralho, pra poder ir na, tipo, depois cair numa escola pública, puta choque de realidade, tá ligado? Eu era um merda, agora eu vou despirocar. E despiroquei pra caralho, velho. Eu repeti 3 anos porque eu entrava na escola. É, não é por nota, é por falta. Eu reprovei 3 anos, eu reprovei 2 vezes o terceiro ano do segundo grau por falta. Então, o que a gente fazia? A gente ia pra escola, olha a merda que eu fiz. A gente ia pra escola, e na frente da escola tinha uma banca de jornal. Pra quê, né? Então eu ficava lendo, enfim, a portão abria às 7h10, eu chegava aqui tipo 15 para 7, ficava na frente da escola ali, o cara abria a banca, e o cara, dono da banca, era um molecão também, assim. Lógico, mais velho do que eu, mas era molecão. E eu fiz amizade com o cara, e puta, a gente falava de quadrinhos pra caralho e tal, e puta, e via as Playboy, e via não sei o quê. Eu não entrava na sala, cara, eu ficava a manhã inteira na banca, lendo gibi, eu lia a banca inteira do cara, de graça. As Big Man International, Sweet Novel. Tudo. Private. Médio, via tudo. Não sobrava um pornô ali. Era aquele gibizinho de... Como é que fala, cara? Catecismo? Catecismo. Que merda, velho. Aquele preto e branco, manja. Era muito desmal, velho. E aí, quando a gente tipo, não entrava na escola, eu ia pro fliperama, e cabulava a aula pra ficar tocando violão na porta da escola. Ia pra outra escola, que era perto da minha escola, a gente subia o morro lá pra jogar bola com os moleques na outra quadra, tirava racha. Eu cheguei no ápice, assim, no senso, assim, que eu levei um alicate do meu pai pra sala. Olha o nível. E ia ter aula vaga, sei lá, na terceira aula. E ia ter um contra uma outra escola, tipo, sei lá, às 11 horas da manhã. E a aula vaga, quem sabia que o professor não ia pra escola, era às 9 e pouco, 9 e meia, sei lá. Puta, eu vou levar o alicate, o pessoal vai descer pra aula vaga, eu vou cortar a grade da escola, escapo pra escola, pá, de boa, vou jogar a bola. Prison break. Eu fiz isso, velho. Levei o alicate, cortei o araminho da quadra, fiz tipo uma portinha, manja, cortando assim. Puta desenho animado mesmo, cara. Hoje eu penso nisso e falo, caralho, o que eu fiz, mano? Uma constatação que eu tive quando a pessoa fica mais adulta é que quando você é criança e adolescente, você é muito mais ousado, né, cara? Pra caralho. Nossa senhora. E aí eu cortei a porra da grade do futebol da escola, falei, puta, agora eu vou escapar e vou jogar minha bolinha lá, depois eu volto na moralzinha, de boa. Só que eu cortei a grade e saí, encostei a gradezinha, fechei o portãozinho que eu fiz, né? E saí, velho, todo pimpão. Fugi da escola, sou um foda. Aí eu olho pra trás, cara, sem zoeira, tinha umas 30 pessoas fugindo. Caralho, cadeia, porra. Você estudava onde? Na FEBEM, cara? Porra. É, não, porque tipo, a quadra da escola, ela era cercada com aquelas grades mesmo, né? Pra bola não sair voando pra cima e tal. E o portão era no meio da grade da escola. Então, os caras passavam cadeado no portão e ninguém saía da escola. E não dava pra você escalar a tela, que era gigante a tela. Eu falei, ah, vou cortar essa porra, mano. Aí eu cortei, escapou uns 30 junto comigo, aí fui tudo pra diretoria, quase que eu fui expulso e deu uma rebuliça. Tá, mano, foi foda, velho. Cara, eu já fiz uma dessa pra ir pra jogo do Atlético. O meu colégio era perto da arena, né? Da antiga Baixada. Não era na arena ainda. Aí um dia, Atlético e Guarani, 96 isso. Acho que era o meu primeiro, terceiro ano, segundo grau. Era o segundo ano que eu tava. Dei uma escapada pelo portão, pelo fundo do colégio. Coloquei a camisa do Atlético por cima do uniforme. Que eu tô virando a rua pra ir pra arena. Teve um acidente de trânsito. E todos os diretores do colégio, que era tudo militar, estavam atendendo o acidente. Dou de cara com o professor, diretor, todo mundo. O que você tá fazendo aqui? Modeste, o que você tá fazendo? Também no cu grandão, lógico. Você rabiscava na cadeira da escola? Sempre, porra. Cara, eu tava numa dessas coisas de ficar rabiscando no armário, fiz Homem-Aranha e tal, não sei o quê. Eu fiz na minha época, a carteira não era aquela só de um braço, né? Era aquele quadradão mesmo, a carteira sim. Mesmo, né? Uma mesa, sim. Era uma mesa, exatamente. E aí, tipo, eu fiz um desenho que eu pegava a mesa inteira. Eu fiz tipo uma paisagem zona, assim, umas montanhas, passarinhos e tal, uns raios de sol, tudo bonitinho, assim. Mas ficou bacana que eu já tinha um pouco mais de noção de sombreado e tal. Então eu conseguia dar uma profundidadezinha, passava o dedo, fazia uma sombra e tal. E fui fazer isso na aula toda. Eu acabei a aula, a professora grudou do meu lado. Eu tava tão concentrado assim que tipo, eu nem ignorei os passos. Sabe aquela visão periférica assim? Eu simplesmente desliguei a minha. Eu enfiei a cabeça na mesa, fiquei desenhando. Eu fiquei empolgado com a paisagem que eu fiz. Falei, porra, ficou bonito. Acho que foi o melhor ano assim que eu desenhava assim, legal. Depois eu perdi a mão, que eu parei de desenhar. Foi um grande erro. Aí a professora olhou a mesa, me cutucou o ombro, falou, olha, falta 15 minutinhos pra acabar a aula, quando acabar a aula você vai ficar aqui na sala pra ela falar com você. Falei, mano do céu, vou me fuder de novo. O povo já gosta de parar o duende pra conversar depois dela. É, de novo, lá vou eu, mano. Aí acabou a aula, o pessoal foi dispensado e tal, e fiquei na sala, tipo, já, mano, procurando uma borracha pra apagar tudo aquilo ali, né? Em 2 segundos, só se for na mágica, né, velho? Aí ela chama o monitor da escola. O monitor. Chama o monitor da escola pra chamar o diretor pra ir pra sala. Falei, caralho, velho, eu vou tomar um esporro da professora, do monitor, do diretor. Aí chega ele com o monitor, entra na sala. Fala, olha, aqui é o aluno Thiago e tal. Ele tava meio disperso da aula, assim, assim, assim. Fui ver o que que era. Cara, é droga, né? É droga. Eu falei, seu maconheiro de merda. Exato, seu maconheiro. Você que tá financiando essa merda, né? Aí o cara chegou lá, olhou a carteira. Você acha isso bonito, né? Cagando de medo, né? Eu tô sendo expulso. Eu recortei a tela da grade da quadra faz 2 meses. Cara, mano, fudeu, velho. Fudeu. Eu falei, desculpa, eu tava viajando aí, você desenhar e tal, o cara olhou, tirou uma folha do bolso, assim, colocando lá na mesa, assim, em cima da mesa. A folha de papel, abriu a folha de papel. Era um concurso de desenho estadual. Estavam selecionando as pessoas que tinham talento para desenhar, para poder participar e tal, não sei o quê. O cara olhou pra minha cara e falou: tem uma chance de se redimir e eu esquecer essa cadeira pichada que você desenhou. Foi uma leve pressão. Mas olha que merda. Não, que merda, cara. Você fazia as cagadas, os professores se apoiavam. Eu, um dia, eu pego a carteira, fico colocando um monte de logo de banda. Metallica, tudo escrevendo aquele estilo. Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy, Sepultura. Tive que ficar, depois da aula, lixando e pintando a carteira que eu tinha feito. Cara, essa minha carteira foi parar na diretoria. O cara falou assim, ó, pode tirar sua coisa debaixo da carteira, a gente vai pegar essa mesa só, vou colocar na diretoria. Aí ele moldurou. Ficou na diretoria a carteira, sei lá, uns 2 meses, velho. Depois a carteira sumiu, não sei se os caras limparam, os caras... Não sei o que aconteceu com a minha cadeira. Sei que eu cheguei na aula, tipo, depois do intervalo, que eu voltei, minha cadeira não tava mais lá, tinha uma cadeira nova. Na mesa nova. Porra, desenhei, fiquei 3 horas desenhando aquela porra, lá vocês vão me roubar a cadeira, tá de sacanagem comigo, né? Sua escola parece aquela do professor do meu mestre é minha vida, porra. O cara pega, vai desenvolver o seu talento. O meu não, eu só tomei no corpo. Não, mas cara, eu tenho muita sorte, que eu sempre dei muita sorte, assim. Tipo, eu zoou pra caralho, eu era muito aloprado na época dessas escolas. Mas o pessoal gostava de mim, cara. Que eu não sei o que acontecia, o pessoal curtia. Então, tipo, eu fazia amizade com o cara da banca, com o diretor, com a monitora, com as professoras. Ah, o Thiago é voado, mas é gente boa, não sei o quê, não é? Né? É muito errado, cara. Aí quando eu descobri que eu cortei a tela, aí a casa caiu, velho. Aí, moleque é vândalo, não vai pra aí, velho, fudeu. Mas essa da carteira aí meio que me dei bem, assim. Aí tive que participar do torneiozinho lá, eu fui eliminado, acho, na segunda rodada e tal, porque tava de saco cheio já. Porque era obrigado a participar, eu fui obrigado, né? Assim, ó, você tem uma chance de redimir a carteira, só assinar esse papelzinho aqui pra você participar do concurso e representar a sua escola querida. Se você ganhar um prêmio, aí você dá pra escola, né? É, lógico. Tem direito a uma bolsa escolar lá em Massachusetts? Só que não. É estranho pensar nessa hoje, pensar como seria, o que, que eu queria ser. Eu nunca tive essas pretensões quando era criança. Eu sempre só ia lá fazer as coisas, de boa. As menininhas já caíam em cima de você quando você era pequeno? Cara, acho que a primeira menina que eu beijei quando era criança, eu tinha uns 7 anos. Olha. Tô falando, é o Latin Lover, velho. É o Dom Juan do Areva, velho. Mano, eu tenho que falar uma história que minha mãe me conta isso, eu não lembro, minha mãe me contou isso. Sei lá, acho que na terceira série, quarta série, sei lá. Tudo, as criançadas com as lancheirinhas lá na escola, tudo, e eu levava minha lancheirinha e tal. Normal, com toda criança da escola, nessa faixa etária. E, só que eu não almoçava, eu não comia lanche na escola, porque eu não tinha vontade de comer na escola. O que eu fazia? Meu pai sempre fazia uns lanches invocadão, com salada, tinha aquele sandubão mesmo, sabe? Tipo, um hambúrguer, um ovo frito, uma salada de alface, tomate, um lanchão mesmo. E eu levava uns lanchões incrementados assim, o pessoal levava um pão com manteiga, um pão com maionese, um presunto, queijo. E o meu era mais incrementadão assim, mas eu tipo não queria comer nunca, velho. O que eu fazia? Começava a chegar nas meninas, que elas queriam pegar meu lanche. Não, beleza, eu te dou meu lanche se você me der um beijo, velho. Que viado! Eu beijei todas as meninas da minha sala trocando por lanches. Cara, e vocês falando disso, e eu lembro só do seguinte, cara, que vai ser um teaser para um próximo podcast. Eu tinha a menininha da minha sala, que eu achava linda, Nayara o nome dela, na quarta série. E eu queria, por todo jeito, porra, chegar nela e tal, aquele cara meio timidão e tal, mas conversava com todo mundo na sala. A guria vira: eu nunca vou ficar com você, você é gordo. Deixa eu fazer uma pergunta, você é gordo? Só. Caralho, mano. E aquele trauma fica, né, velho? Mas, cara, ainda bem que foi naquele tempo. Se fosse hoje, era processo, velho. Não, você também podia ser processado, que você tava aliciando as meninas com lanche. Mas eu era menor quase que elas, foda-se. Não, mas era quase um menor cafetão, né, velho? Isso é verdade. Mas já pensou se a Mônica Matos fosse teu colega de sala? Ah, era bosta, sala, você é pai de 12 filhos hoje. O que você quer ser? Bem, a gente tá chegando aqui ao final do podcast inesquecível sobre o Dia das Crianças e o que a gente era, o que a gente esperava ser e o que a gente é, e o universo e tudo mais. E aí eu queria perguntar agora pra vocês, assim, pra fazer as considerações finais, vocês se lembram de um Dia das Crianças inesquecíveis? pra vocês, assim, que foi marcante e que vocês disseram, esse daqui eu nunca vou esquecer. Queria começar pelo Luiz Modeste. Cara, eu tive dois por razões completamente diferentes. Um foi que eu acordei de manhã com a minha família revoltada no Dia das Crianças, porque um pastor da Igreja Universal tinha metido a bica numa santa. E, cara, eu realmente acreditei que a gente ia começar uma guerra tipo da Irlanda, de cristão contra protestante, católico com protestante aqui no Brasil. Porque meu pai tava vertendo, nossa, espuma pela boca, velho. Eu tinha visto ficar chocado com aquela imagem. Isso aqui não é santo, não! E começa a chutar a santa, o pastor. Puta que merda, isso foi no Dia das Crianças de manhã, assim. E o outro, por uma razão totalmente diferente, foi, eu já tinha 16 anos, eu não esperava de jeito nenhum ganhar um presente Dia das Crianças, e eu tô dormindo na minha cama, sossegado, e eu acordo com meu pai fazendo, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Que eu acordei, cara. Meu pai foi colocar um presente pra mim na cama. Olha o que que era o presente, cara. Era aquele kit que veio com o retorno do Super-Homem, com Action Comics número 1, uma facsimile da Action Comics número 1, uma outra revista lá que falava, tipo, tinha umas coisas pra cortar do retorno do Super-Homem e um transfer pra camiseta. Não sei se vocês estão ligados disso aí. Quando saiu o retorno do Super-Homem, que saiu esse kit. Meu pai foi colocar de presente das crianças na cama pra mim. Só que quando ele foi chegar e colocou na cama, eu virei e meti o pé nele. Caraca. Dormido. Cara, e assim, eu fiquei totalmente chocado. Primeiro por estar ganhando um presente quando eu não esperava. Segundo, por ser um gibi, uma coisa que meu pai nunca respeitou muito, assim. E terceiro, porque eu tinha batido no meu pai sem querer. Tava completamente com remorso. Foi uma merda, velho. Não, mas no final foi massa, assim, pô. Um gesto de carinho muito legal do meu pai. Mesmo ele não curtindo o quadrinho, assim, me deu um troço muito legal e do herói que eu sempre gostei, né? E você, Romênix, lembra de algum Dia das Crianças, assim, interessante e marcante? Ah, cara, eu devia ter aqui uns 9, 10 anos quando eu ganhei meu Atari no Dia das Crianças. E o Atari foi meu primeiro videogame, então... Foi um presente do meu pai, eu acordei também, assim, e ele falou, ó, dá uma olhada debaixo da cama. E aí tinha lá um videogame, cara. Pô, foi maneiro pra caramba. Eu aprendi a jogar o videogame, a ligar, tudo. Foi um processo bem, bem interessante, cara. E acabou me marcando bastante, é que até hoje eu jogo videogame, né? Aqueles garfinhos de colocar na antena. Caraca, velho. Pra gente o pessoal ainda reclama de outras coisas, né, cara? Tinha um garfinhozinho pra botar na antena, era um negócio que tinha um controle tosco. E ir lá mudar a chavinha de televisão pra videogame. E você, Duende, o que é que você lembra aí da infância aí, do dia das crianças marcantes? Cara, eu tava puxando a memória aqui, tentando não confundir, cara. Eu tenho uma vaga lembrança, não tenho uma memória, né? Então, tipo, eu tava tentando puxar aqui nos arquivos... E não confundir o Natal com o Dia das Crianças. Que é foda, né? É, foda pra criança. Não sei se eu ganhei Natal ou Dia das Crianças, mas enquanto eu consegui lembrar, foi realmente o Dia das Crianças. Foi meu pai de carro comigo falando assim, eu não sei o que eu te dou de presente de Dia das Crianças. Ponto. Então eu tenho duas opções, assim, tipo, que a gente pode... Tipo, que eu vou dar pra você escolher. Meu pai, cara, nunca fazia isso. Meu pai sempre ia lá e comprava o que ele queria. E, tipo, ele vai gostar disso aqui. Comprava. Só que esse ano em específico, assim, ele ficou meio em dúvida, assim, acho que pela minha idade, de tem que pagá-lo, assim, manja. E aí ele falou, pô, filho, eu tô meio sem ideia do que comprar pra você, então eu vou dar duas opções. Qual é que você quer? Uma bicicleta ou um autorama? Caralho! Aí eu, puta caralho, velho. Não sei, fudeu. Dependendo da resposta, eu vou a São Paulo te dar uma voadora, velho. Você pegou a bicicleta e o cara, você vai queimar no inferno, cara. Não, eu não peguei a bicicleta, eu escolhi o autorama. Ah, tá, porra. O Duende Mor fez a pergunta e ele, Thiago, ouviu só o tempo para Thiago. O Norman Osborn, né? O Duende Mor. Eu falei, mano... Bicicleta posso comprar daqui pra frente, um autorama também, mas, mano, eu quero um autorama. Falei, pai, eu quero um autorama. Eu mandei até um link pra vocês aí. E ele me deu esse autorama aí. Caralho, tinha desse, velho. É, esse que eu ganhei, velho, Nelson Piquet. 400 da Parmalat. Exato. E sim, cara, e uma das lembranças que eu tenho mais, assim, limpas e claras na minha mente do meu pai, ele chegando no trabalho, eu falei, aí, vamos tirar um rachão? E esse autorama ficava montado no meu quarto, do lado da minha cama, durante 2 anos. E a gente brincava quase todo dia, meu pai tinha no rachão, nesse autorama, tá ligado? Tinha curva inclinada, né? Tinha curva inclinada. E eu tenho esse autorama até hoje, velho. Eu tenho esse autorama até hoje. Foi um dia das crianças que me marcou demais, velho, esse negócio de... Aí, sabe quando você começa a ver, tipo, seu pai como seu herói mesmo? Fala, puta, meu, vai comprar um negócio pra gente brincar junto. Porque a bicicleta ia ser pra mim, ia pra rua, e eu ia brincar sozinho. E eu falei, não, eu vou ter autorama pra gente brincar junto. E meu pai me ensinou como eu brincava, depois me levou numa pista de autorama no Ibirapuera, que lá tem uma pista profissional de autorama, tudo. Ele me levou, me começou a me ensinar, comprou uns carrinhos invocados, um controlador melhor e tal. E ele me inseriu nesse mundo que meu pai era ferromodelista. Então, assim, eu cresci com meu pai vendo ele fazer maquetes pra trens, montanhas e túneis. Ele construiu, depois ele começou a vender maquete pra fora, criou tipo um clubezinho de trens e tal. E eu nunca curti muito, achava bonito, mas eu curti muito que é devagar o trem, o autorama não. E aí, tipo, ele me ensinou esse bagulho do autorama, a apreciar essas coisas, que é legal você curtir as coisas junto com seu pai, assim, tá ligado? Na verdade, dia das crianças. E isso eu acho que se perdeu muito hoje em dia. Então, uma das coisas que mais me marcou foi esse presente do autorama do meu pai, que tem até hoje guardado, e tomara que eu consiga passar a mesma coisa que meu pai passou pra mim, eu passo pro meu filho, tá ligado? Desse sentimento de brincar junto e participar junto e conservar essa brincadeira de dia das crianças, assim, e, pô, aí eu consegui desenterrar de novo uma lembrança que eu não tinha, velho. Muito legal. Eu acho que uma lembrança minha também tem a ver com presente e também tem a ver com videogame, porque eu acho que foi no dia que a gente não dava presente no dia das crianças, mas na verdade comprava antes, né? Tinha que comprar antes e tal. E aí meu pai foi comigo até uma cidade da Paraíba e tal, que eu morava na cidade interior, a gente foi pra outra cidade maiorzinha, não é nem a capital, e a gente comprava um Top Game. Que era um genérico, que eu não sei se era um Mega Drive ou Super Nintendo. Do Nintendinho, é, exato. O Mario Bros. Aí só tem só o jogo do Mario Bros. Tipo, eu ganhei esse videogame pra ser, sei lá, acho que um ano, dois anos só jogando esse jogo. Né? Que só tinha esse jogo. E é só o Mario Bros a vida toda, tá? Era aniversário, chamar os amigos pra jogar isso, não sei o que, tal, tal, tal. Depois que eu vim ter um Atari, e depois, anos depois, quando eu vim morar na capital, já metade dos anos 90, que eu vim ter um Mega Drive. E acho que isso foi uma massa, porque foi a questão de fazer a compra, sabe? A gente foi fazer a compra do videogame, aí foi passear pra cidade, eu não conhecia ainda. Pequeno, pirralho, não conhecia cidade grande assim ainda. Então fui fazer as compras e tal, a gente passou por loja de violão, e acho que foi quando eu comecei também a ter gosto por violão, foi quando eu fui fazer essa compra, a gente viu lá a loja de violão e o pessoal tocando, não sei o que e tal. E aí foi um momento que marcou. Eu acho engraçado que sempre tem essa coisa, né? Principalmente em homem, tem essa coisa de lembrança de infância, assim, sempre muito relacionada aos pais, né? Apresente aos pais, assim, esses momentos de confraternização. Foi o meu momento, assim como todo mundo aqui praticamente presente. E aí, pra encerrar, alguém tem mais alguma fala final, alguma coisa queira deixar ainda um recado aí pra as pessoas que estão ouvindo, que tenham filhos ou não, ou que tem crianças aqui não ouvem podcast Whatever, a gente sabe. Se você ouve, não ouça, porque tem palavrões pra caralho. Nada. Se você é criança, escute. Se você tem filho pequeno, põe ele pra ouvir, porque o podcast Whatever forma caráter. É, o podcast Whatever fala palavrão, mas isso é de menos, ele vai aprender palavrão na escola antes mesmo de você pensar. É, alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Então, agora se vocês fizeram lembrar, eu vou passar pra vocês depois. Tô vendo um jeito aqui no celular que eu não tô conseguindo passar, mas eu tenho aqui. Minha mãe me deu num presente dia das crianças e agora lembrando da minha mãe, aí é foda, porque daí sempre vem que minha mãe faleceu um tempo atrás. Era um kit do Esquadrão Classe A, que vinha os quatro bonecos do Esquadrão Classe A, do mesmo jeito dos bonecos do G.I. Joe, assim. Aí vinha um Jeep e vinha tipo uma arma de brinquedo e um óculos escuro que pra eu colocar na cara. Quando eu brincava com os bonecos, velho. Da Glaslítica. Também foi um dia das crianças e também foi foda, assim. Foda que as pessoas pensam, pô, você só lembra dos presentes? Não, o momento da minha mãe ter sacado que eu gostava de Esquadrão Classe A, eu não cheguei a pedir pra minha mãe isso aí. Ela sacou que eu curti Esquadrão Classe A e foi atrás quando era pequena e comprou essa parada pra mim, assim. Pra quem tá vendo de fora, que a criança, ela só se liga no brinquedo que tá ganhando, não, cara. A criança se liga no... Os pais estão entrando no universo dela. Os pais estão sabendo do que você gosta. E isso pra uma criança faz uma diferença do caralho, cara. Nossa, quando o pai acerta o presente, não é que o pai comprou a coisa mais cara, não é que o pai comprou o luxo, é que ele comprou exatamente o que o filho gosta. Isso, pra quem é pai, viu, Duende? Fica esperto com teu filho. Com certeza, cara. Isso, cara, não tem preço, velho. Não tem preço pra isso. É porque não é só o presente, é a questão da emotividade da coisa, né? Da relação que se constrói, né? E quando você, por exemplo, você já gosta de uma coisa, no caso, por exemplo, do Duende e da Pinha, já são nerds, já gosta de quadrinhos, essa coisa, então provavelmente o menino vai gostar também, então fica até mais fácil dar um presente, né? É mais complicado quando o pai não gosta, ou até o momento é mais legal quando o pai não tem o mesmo gosto do filho e ele entende o gosto do filho e vai lá e compra uma coisa que o filho vai gostar. O primeiro CD que meu pai me deu pra mim, cara, que é a moedinha número 1, é uma coisa que meu pai nunca tinha contato na vida, cara, que é o Tributo ao Black Sabbath, cara. Nossa. Meu pai ia saber quem era Bruce Dickinson, meu pai ia saber quem era Aquele Sepultura, preto? Velho. Esse mesmo, Nativity Black. Puta, você vê demais, velho. Mas meu pai foi atrás dos meus amigos pra saber o que eu queria, cara. Puta. É, e é com esse momento nostálgico, pra quem adora o podcast nostálgico e saudosistas aqui no Areva, né? Que tem um. Adoro essa temática e a gente vai encerrando nosso podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa relembrança de infâncias e de pensamentos. E curtem o Dia das Crianças, quem tiver filho, quem tiver sobrinho, quem tiver primo. Diga não à pedofilia. Bem lembrado. Diga não à pedofilia, diga não ao trabalho infantil escravo e. Whatever! About the bird. Leitura de comentários aqui no Areva. Passaram todo esse tempo aí ouvindo as besteiras sobre Dia da Criança e como a gente queria ser bonitos e simpáticos quando mais velhos e somos os que somos hoje em dia, nem tanto simpáticos nem tão bonitos. E agora vamos para a leitura de comentários. Aqui ainda ficou o senhor Luiz Modeste. Olá, tudo bem? Se agrega a nós o senhor Thiago Moura. E eu queria acrescentar que eu venci na vida porque hoje em dia eu sou mais bonito e mais simpático do que eu era quando eu era criança. Vamos fazer aqui a leitura do podcast 158 de espionagem. Vamos começar logo com o nosso espião, diretamente de Curitiba, Luiz Modeste. Literalmente o espião que veio do frio. Primeiro aqui que eu quero comentar do Sr. Mustaine. Amaldiçoou você, Mustaine, pelo seu comentário que ele fala aqui. Já que a Angélica voltou, essa também não pode faltar. Aí aqui que o infeliz coloca aquela música do Superman dos Fevers. Isso não vai sair da minha cabeça por mais uma semana, seu filho da puta. Um clássico fez muito bem. É o hino do Areva, essa música. A música mais chiclete da história. Pessoal, eu ouvi o podcast de vocês sobre ciência dos super-heróis. E eu ouvi o do Jovem Nerd. Então concordo, vocês fizeram primeiro. Sim, nós já tínhamos feito. Por acaso, isso acontece algumas vezes também. Sai primeiro nós sobre algum tema e de repente aparece nos outros. Mas, gente, tema tão aí, cara. Não existe esse negócio de um copiar outro desse jeito assim. Geralmente os temas estão aí, a gente acaba fazendo e, sei lá, coincidência. Tem muito podcast por aí, cara. Sempre vai acontecer de ter coincidência. Então, se a gente for ficar se pautando também pelo que os outros já fizeram, não vão fazer nada, cara. E cada um tem seu estilo de fazer. O nosso Ciência dos Super-Heróis foi bem diferente do Jovem Nerd, que ele tem o jeito deles. Nós temos o nosso, não se comparam com o outro. E ele também fala de, por falar em Tom Clancy, sinto que existe uma maldição ou areva. O nosso sex symbol, Romanique, ainda pergunta qual seria a maldição. A maldição é, a gente acaba falando da pessoa e ela falece, como aconteceu com o Tom Clancy. Não sei se vocês têm casos que podem relatar isso, assim, de coincidências como essa. Não, acho que a gente já falou de pessoas que já morreram, mas que a gente fala a pessoa e a pessoa falecer, não lembro desse caso. Será que se a gente falar de mais duas pessoas e elas morrerem, a gente pode pedir música no Fantástico? Uma pode ser o Tadeu Schmidt. Não, olha, desejando a morte de uma pessoa, coisa feia. E do Thiago Leifert também, que é muito chato. Puta, cara, chato do caralho. Então, rapaz, você não vai assistir o The Voice com ele? Não. Então, ponto, põe o Carlinhos Brown junto, morre quatro de uma vez. O Carlinhos Brown morrendo, morre duas vezes, que morre ele e o ego dele, que é maior que ele já. Quanto ódio no coração modesto de uma pessoa que se diz cristão e petista aí. É, a Marina Silva tá no PSB agora, o mundo mudou, cara. Para encerrar a minha humilde participação, eu queria falar do nosso, do cara que me adora, Black Negão, que ele citou uma frase ali. Tem Will Smith, o que acaba com o filme. Não fui eu que disse, mas ele falou, ó, Modeste fazendo escola. Quem que foi o meu discípulo que falou isso no podcast mesmo, que eu não lembro? Nem eu lembro quem foi que falou. Também não. Nossa, mas o cara que fez estudou bem a cartilha, porque o Smith realmente, se você pegar um filme como o As Loucas Aventuras de Jimmy West, pode ver que o Will Smith, ele tem a manha de estragar o bom. O filme é todo ruim, né? Não se preocupa do Will Smith. Não vai dizer que é bom. Então vamos lá, Inimigo do Estado. Eu não vi, não lembro. Não, eu não acho que ele estraga o filme. O Smith é bom no Fresh Prince of Bel-Air e no A Procura da Felicidade, eu gosto muito dele. Não, mó legal, Independence Day. Ah, o... É, eu gosto muito do filme. Mas duvido que quando você olhou no cinema, tu não foi ver amarradão lá, ver os prédios explodindo em Nova York. É o primeiro Blu-ray que eu vou comprar pra mim, cara. Eu adoro o filme, mas eu não acho que o Smith é toda essa Coca-Cola, só isso. Ah, mas ele não estragou o filme. Eu não vou tomar mais Coca-Cola, agora só tomo Leão de Judá Cola. Glória a Deus, Senhor. Amém. Então, senhor Thiago Moura, qual é os comentários que você selecionou? Vamos lá, que é o Stuart falou: eu já sabia qual era o tema desse podcast antes de sair. No podcast, o Stuart é que é o Areva você. Eu gostei do comentário do Stuart, porque eu não entendi nada. Ficou legal, eu gosto desses comentários surreais. É meio Monty Python, assim. É. Nicolas Top Semi-Owner falou mal dos programas assistencialistas, já sei que é reaço, coxinha, direitista. Concordo, se tirarem por... O Mustaine, né, falou o óbvio, né, que ele concorda comigo, porque Austin Powers é muito ruim e também só tolera o Mike Myers no Wayne's World. Discordo de vocês, Mike Myers, o Austin Powers é o único que lembra dos capangas, morre o capanga, a família é avisada, é quase uma questão mais de piada boa dessa bosta desse filme é essa. Quando porque ele faz a piada do $1 million, a primeira vez eu ri, depois ele faz 72 vezes no filme e perde a graça. Tá, tá bom. Mike Myers pra mim tá no nível Rob Schneider de comediante. Eu gosto do Rob Schneider, eu gosto da Adam Sandler, pra mim tá bom. Ah, pronto. Então, vocês estão vendo aí, né, que critério não trabalhamos. Nunca gostei... Nunca gostei de Pole Position, mas a música tema era foda mesmo. Tanto que eu tinha ela gravada numa fita cassete. Eu não lembro como é que era o desenho, pra falar a verdade. Tanto que o Rafael tava falando e eu não lembrava direito. Mas eu lembro da musiquinha. Eu acho que pela musiquinha eu achava que era bom. O Metal Gear PS1 é o melhor de todos. Mas eu recomendo a série inteira, inclusive de Nintendinho. Aí eu já não sei, porque videogame é coisa de criança. Eu também sou um espião. Porra, tô aqui amando o Batman. Pô, volta, Freud. A gente não usou como vírgula aqui o... Esse cara é espião, porra. Tá queimando do Batman. E eu concordo também com o Walter Freud. Porque, né, estamos aqui nos revezando, né, na ancoragem do podcast, mas tá difícil. Ó, pra todo mundo que fala que videogame é coisa de criança, vai jogar Red Dead Redemption, Last of Us e GTA V. Daí você me fala se é coisa de criança. Videogame é coisa de criança. O One Master falou: uma correção sobre Scooby-Doo. Eles não eram detetives contratados, eles eram somente garotos intrometidos. O vilão sempre diz: eu teria conseguido se não fosse por esses garotos intrometidos e esse cachorro idiota. É verdade, né, cara? Mas tinha Mistério S.A., cara. Por isso que eu acho que era uma agência de detetive. Porque chamava Mistério S.A. o negócio deles. E a culpa era do Ruivo Herrick. Tá, daí era só quando eles eram jovens. Daí quando eles ficaram velhos, era o... Normalmente era o zelador do parque, essas coisas assim. Ah, quando eram jovens era mais legal. É, eu também gostava mais do jovem Scooby-Doo. Pequeno Scooby-Doo. E é isso aí, Marcelo. E tudo que tinha pra ler. É, esse é o correspondente Moura, direto também do Sul. Surrealismo. Eu vou ler aqui alguns outros comentários. O primeiro é do Mustaine, que ele diz que Leslie Nielsen, o Costinha gringo, como dito pelo Moura no podcast, é aquele louco que faz o Coringa dito por mim. Falando do Jack Nicholson, vai ser a forma como ele vai se referenciar agora esses autores para sempre. Eu ainda acho que é muito justo, porque são dois resumos muito legais do que eles são realmente. O Heitor Thor, ele colocou que uma boa recomendação que ele pode fazer é o livro do escritor John Le Carré. Não sei como pronuncia isso, Heitor. É assim mesmo. Carré? Uhum, exatamente, John Le Carré. Falar francês está muito bom, então. Chamado Espião que Saiu do Frio. Eles que a história se passa em plena Guerra Fria, o espião britânico Lemos, amargurado por um fracasso em questão, se vê obrigado a retornar para um mundo da espionagem e das mentiras. Oh. Aí diz que o livro é bom, que é tenso, cheio de suspense, surpresa e parará e não sei o quê, que tem um filme que é baseado nele, que tem o Richard Burton de 1965, e agradece a todos nós e manda um arame e tal, e valeu Heitor pela linkação. Eu não conhecia o livro, não sabia nem que existia, mas achei no mínimo curioso. Tem um também dessa linha que é os espiões que entraram numa fria com o Chevy Chase da Nyquist, que é muito bom. Esses espiões entraram numa fria. Pô, gosto desses trocadilhos, né, cara? Do Guerra Fria, eles entraram na fria, vendo do frio. E Jamaica abaixo de zero também, bem legal. Sensacional. O Edson Oliveira veio falar do nosso grande conhecimento e garra e relevância sobre o James Bond, né? Dizendo que as crianças que assistiram o James Bond na Globo não entenderam que ele não é um agente secreto. Ele é um assassino que usa o próprio nome. Porque dizer o próprio nome é o mesmo que decretar a morte do sujeito. Tipo, eu nunca entendi muito bem que era assim, né? Principalmente pelos últimos filmes, mas tudo bem. Ele diz que o filme em que ele é secreto de fato é 007, a Serviço Secreto de Sua Majestade, em que ele atua junto ao Serviço Secreto Britânico e aí acaba sendo guarda-costas da rainha, né? E aí, pra ter uma noção, ele diz que no filme Skyfall, o personagem do Javier Bardem, pra mim é um coringa direitinho aquele personagem dele, e ele tá igualzinho, mesma cara. É o Coringa do César Romero, igualzinho. É, não, total. O Coringa do César Romero todinho, até a interpretação. E aí ele diz que no filme esse personagem do Javier Bardem revela a lista com nomes de agentes secretos espalhados pelo mundo. E eles sim eram agentes secretos, e não o James Bond. E aí ele diz que tem até uma fala em 007 marcado pra morrer em que ele é questionado, né? Ele diz, cara, pensei que fosse um assassino. E ele responde, sim, mas eu só mato profissionais. Não a garota que nem sabe empunhar um rifle. Valeu, Edson, aí pelas informações. É como até o próprio Rafael, acho que o Rafael que falou isso, não lembro. A gente tem um grande conhecimento. Eu mesmo já me declarei desde sempre que não tinha conhecimento, grande conhecimento sobre ele. O Romerick que pagou ali, que era o fãs de Bond, não sabia porra nenhuma. Mas se ele não é um agente secreto, se ele é um assassino, por que tem aquele... Não tem um que é permissão para matar? Não, como é que é? 007 é a... Permissão para matar, esse é o nome do filme. É, então, mas ele só ganhou permissão para matar nesse... Pô, eu não sei. Ah, pois é. Aí a dúvida que fica, hein? Eu acho que é porque exatamente deve ser isso. O nome do filme era esse porque ressaltava só uma coisa que ele já era, né? Que ele já tinha uma permissão. Era um agente que já tinha uma permissão pra matar. Bem, eu não sei. Eu não assisti nem os filmes antigos do 007 nenhum, praticamente. Então eu não sei dizer. O Olimarcha aqui também vem com outras informações, querendo estar dizendo que o podcast provou que a gente não sabe de nada sobre James Bond, e isso aí não precisa nem o podcast provar, todo mundo já sabe. Que nunca mais outra vez foi uma refilmagem de 007 contra a Chantagem Atômica. Eu acho esse nome fantástico, Chantagem Atômica. E ele disse que o filme com Roger Moore no Brasil é 007 contra o Foguete da Morte. E aí ele disse que a versão do Cassino Royale de 67 é uma comédia com Peter Sellers. Eu sabia que essa versão do Cassino Royale não era de fato a história verdadeira, assim. Só não sabia que era com Peter Sellers. Vamos colocar, é Peter Sellers, Woody Allen, o Vincent Price, tá no filme. Cara, o filme é genial, cara. É, nunca vi. Eu vi uma vez uma propaganda na TV, por assinatura, mas nunca assisti o filme, não. É bom, Modesto? É bom demais? Ah, caralho, ri muito, cara. Fica a dica então, porque eu ainda vou ver, não vi esse filme aí. E aí também outros comentários que foram interessantes ou não. Do outro comentário do Mustaine falando que o Capitão Boomerang jogando torta na cara dos outros não é uma boa definição de uso de personagem, falando pra Rafael. E a Rafael comentou que tinha que ver, ler para crer essa história. Eu também não li, não sei. Achei uma história, a ideia interessante do ponto de vista de uma comédia pastelão. Mas sabe o que parece? Parece aquelas novelas das seis do Valsir Carrasco. Pois tá, é, exato. Fábio Rosa. Foi exatamente o que eu pensei quando o Rafael falou. E eu já não achava graça no Valsir Carrasco. Então eu não queria entender como é que uma história em quadrinhos seria engraçado. Mas se o Rafael disse que tem que ler para crer, só lendo para crer, então. O Lázaro Fernando disse também que tem algumas indicações também de referências a agentes secretos e tal, que é a vista do Nick Fury e a própria S.H.I.E.L.D. e o período que o Wolverine trabalhou pro governo canadense como espião. E o Wolverine também trabalhou pra S.H.I.E.L.D., como tem um arco do Mark Miller que ele também foi agente da S.H.I.E.L.D., então era agente secreto. E no cinema ele fala do True Lies e Queima de Arquivo com o Schwarzer. Realmente a gente esqueceu do True Lies e de Queima de Arquivo. Mais o True Lies do que o Queima de Arquivo, porque o True Lies realmente é um filme muito, muito legal e muito interessante esse tema mesmo do espionagem. E aí tem também o Raven, que ele fala que esse negócio de chinês é tão tenso que numa feira de marcenaria você pisca o olho e aparece três chinesinhos tirando foto de todos os ângulos do móvel. Desculpa a minha ignorância, não entendi muito bem a piada, mas tudo bem. Não era engraçado também. Outra referência aqui do Eduardo Edson Oliveira também, que ele falou que o Agente 86 teve uma continuação em que o filho dele era o protagonista, que era o Maxwell Smart, se tornara o chefe. E teve uma série inglesa nos anos 60 chamada Danger Man. Em desenho animado ele faz referência ao Elefantástico. Um elefante que fica irreconhecível quando usava máscara. É, fantástico mesmo. Só que não. E acho que essas foram as leituras de comentários de hoje. Não tem mais nada relevante para ser lido. Tem algum assunto, alguma coisa que vocês queiram debater? Só uma coisinha que eu queria falar. Minhas fotos de quando eu era criança mostram como eu era lindo antigamente. Eu fiquei mais feio. Geralmente a gente sempre é mais bonito, né? Tá no Facebook essa onda do... Todo mês de outubro tem essa onda de dar fotos de quando era criança e tal. E geralmente o pessoal bota e fica todo mundo... Ai, como era lindinho, como era bonitinho. É só pra lembrar você que você envelhece e fica feio, né? Inclusive o Darth Vader também tá lá colocar a foto dele, que eu achei barato. Eu adorei a foto do Thiago Moura quando criança agora. Ele botou essa semana. Bons tempos aqueles. É, né? Vamos sempre de garotinho, travesso. Exatamente. Eu era meio travesso. E essa foi o final da nossa leitura de comentários, final de podcast. Fiquem com o Senhor, fiquem com Deus. E até a próxima semana e whatever! Cara, mas é que eu fiquei muito fora da internet, cara. Vocês não têm ideia. Eu tô trabalhando que nem um camelo, cara. Eu preciso de dinheiro pra cirurgia, cara. Antônio, desculpa a ignorância. Por que, que você vai operar? Além de tirar o meu pau, eu vou cortar um pedaço de estômago pra ficar magrinho. Ó, oh, aí sim, vai virar um nuco magrinho. Eu nuco não. Vou fazer uma entrância. Porra, entra a galera, sai a galera e eu continuo sendo o alvo da piada, né? Não, você faz o bariátrico, aí você emagrece, aí vai deixar de ser gordinho. Aí pronto, quem sabe? Cara, eu vou ficar um magro cabeçudo, cara. Vou parecer um alien. É o Faustão. É, ó, louco! Bom, bem, bora gravar essa porcaria aqui. Vamos, vamos que o Romani que durma. Tô pronto pra dormir já. Adorei. Isso foi um convite, mano. Tá foda, hein? Como eu tô sem cama, cara, tô aceitando. Quando eu voltei da Alemanha, meus camaradas fizeram um churrasco aqui pra mim em casa, né? E eu tenho um amigo que ele é gordão que nem... Um pouquinho mais que você. Chega tanto. E eu tava com jet lag, né? 5 horas de diferença. Então não conseguia dormir. Quando eu consegui dormir, já era 7 da manhã, 6 da manhã do outro dia. O churrasco já tava rolando há 20 horas. Tinha uns camaradas dormindo na minha cama, que é de casal, né? Eu fui me chegar lá também mesmo, me jogar no canto que tivesse lá. Aí dois camaradas levantou pra assistir Fórmula 1, ficou só um camarada, um gordinho, na cama. Aí eu deitei, cheguei do lado dele e falei assim, com a voz bem grave. Agora é só nós dois, hein, fofinho. O cara dormiu no pé da cama, assim, no, saiu da cama, foi embora. Cara, é por isso que você queria que eu fosse pra tua casa nas férias? Agora deu medo, velho. Vocês receberam o kit aí do Santo Conciaca? Puta, mano. Que demais isso aí. Só que o Jeep não cabia os bonecos, eles ficavam tudo empilhados. O Jeep era mais Jeep pequeno. E eu não tinha ideia por que, que o Aníbal tinha essa bandoleira ali, cara. O Aníbal e o Beto tinham bandoleira, cara. Aí, mas você pode ver, tinha tudo a K-47 ali. É, pode ver. Aí depois... E aí os Jeep... Oi? Aí depois a pessoa não sabe porque os traficantes adoram uma AK-47 ficar empinando, né? Influência do esquadrão classe A. Cara, mas assim, era massa porque eu tinha um monte de boneco de comando em ação depois disso, nessa época. E o esquadrão classe A fugia do exército. Então fechou, né, cara? Era meus bonecos do esquadrão classe A fugindo do exército, cara. Era louco. Comando em ação. Cara, eu lembro que em um dos. Aí, tipo, não sei se foi aniversário, se foi Dia das Crianças, se foi Natal. Imagina dessas datas comemorativas assim, minha mãe e meu pai foram atrás da Toca dos Gatos dos Thundercats. Cara, eles compraram o kit completo. Eles compraram a Toca dos Gatos, todos os Thundercats, a Toca do Mun-Ra, a cripta lá dele, e toda a gangue do Mun-Ra, assim, tá ligado? Mano, eu. Gastaram, velho, porque era caro. Gastaram, velho, gastaram. Mas, tipo, eles compraram isso e, tipo, não precisava de mais nada, tá ligado? Eu pirei pra caralho, velho. Vocês falaram desse negócio de ganhar presente e tal. Você tava falando, Thiago, do pai escolher presente. Teve uma época que meus pais pararam de me dar presente e me davam dinheiro pra comprar o que eu queria. Nossa. Daí sim. Só que daí, dava umas coisas que saía meio errada. Tipo, tinha uma namorada minha, acho que eu já tava com uns 17, 18, não sei. E minha mãe mandou um dinheiro pra mim pra eu comprar ovo de Páscoa pra mim. Pra eu comprar ovo, beleza, não, mandou dinheiro, tá? Só que eu peguei o dinheiro, peguei uma namoradinha que eu tinha, fui pro motel com ela. Aí minha mãe perguntou, ei, comeu? Não, mãe, comi, mas não foi ovo. Tomou cara, hein, velho? Aí eu falei pra ela, ela falou, como assim? Ah, mãe, ó, não sei que você deu dinheiro pra comprar ovo de Páscoa, mas eu levei a Juliana no motel dela. Porra, mas que filha da puta. Eu tô dando inocente aqui, dando dinheiro pra ele comer um ovinho, um chocolatezinho e tal. Cara, sexta-feira santa ainda, velho, eu lembro. Nossa, levou a mina pro abate, velho. Na sexta-feira santa, velho, depois fiquei pensando, que merda, né? Tá certo. Mas não, mas é, pô, você estava rezando lá, fazendo suas orações. Foi meu sacrifício, né, mas é foda que eu comi carne, né? Podcast Areva foi editado pelo Mais Que Soares Produções Midiáticas.